começa mais uma prorrogação. DJ, nós gosta assim, nós tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Foca, mas não sufoca. Esse é o dilema da quadrilha. Faz o sinal do Hang Loose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só prorrogação, vem! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Mais uma prorrogação que começa essa semana. Ó, som do hit do verão. Hit do verão. Grande gordinho aí, que esqueci o nome dele. MC Bin Laden. MC Bin Laden, isso aí. Mito aí, um dos maiores ícones aí da música popular brasileira. Ele usa o cabelo do Ronaldinho estilizado, metade loiro, metade cor natural. É verdade. Você vê ele aí. É tipo o Ronaldinho, o filho do Ronaldinho com a Cruella Cruel. Cara, o que eu acho muito engraçado, que é muito escroto, cara, que é tipo, esse cara que é muito gordo, e aí ele tipo numa praia, tipo, nos rios, nos lagos, na água, tipo, sentando na água, todo estranho, cara. É muito estranho, cara. É muito difícil de continuar acompanhando, entendeu? É... Mano, rápido, desculpa te cortar aí pra falar um assunto nada a ver, mano. Mas, tipo assim, nessa abertura de prorrogação eu achei outras palavras aí que podem ser subentendidos aí nessa cantoria em japonês aí, cara. Tem uma hora que o cara claramente fala... É, tipo, Maguila, nananana. Eu quero falar Maguila, cara, claramente, velho. Mas eu tenho certeza que o cara tá falando de vários esportes aí. O cara fala do Maguila, o cara fala do Neuer. Pô, o cara... Mano, sério, um dia aí eu vou fazer, tipo, aquelas traduções de letras, tá ligado? Pega uma letra em outra língua e coloca as palavras em português e vai ter tudo isso aí, cara. Tipo Hermes e Renato. Como um boi, tipo como um boi. Você quer fazer um Hermes e Renato da vida, é isso? Não, eu quero... É, tipo, não tinha do Pânico, isso aí tinha um parado do Pânico, não tinha? Eu lembro do Hermes e Renato, que ele pegava os filmes, tipo assim, os filmes eles dublavam em cima, tá ligado? Nada a ver. Não é dublar, tipo assim, você pega a letra do filme e faz umas montagens, assim, com as coisas que ele fala, tá ligado? Tipo, assim, nessa parte que o cara canta Maguila, claramente canta Maguila. Claramente, você, claramente. Você pega uma foto do Maguila e coloca. Claramente canta Maguila, né, Craven? Claramente canta Maguila, assim como canta Neuer, assim como conta a história da Colgate assassina. Não, isso daí é a vinheta, e a gente fez o tiro a tema da vinheta no último podcast. Mas se não me engano, pelo que eu tenho no podcast, senhor advogado aí formado, assim, diferente de vocês, né? O cara já é formado, senhor Lozecão falou com... concordou com a minha denotação aí de que a letra claramente falava sobre a Colgate assassina, cara. A gente fez o tirateima. Mas só uma coisa, cara. O cara tem graduação, mano. Não sei se vocês têm, mas o cara tem. Cara, tem um áudio na porra do podcast. Tem um áudio, dá pra escutar perfeitamente, cara. É claro, você modificou depois a vinheta, você colocou outra vinheta, uma segunda. Claro que eu modifiquei a vinheta. Claro. Ele modificou mesmo. Pode crer, pode ir. Tava lá. áudio, vinheta normal, e daí tava áudio, vinheta sabotando o Kraven. E quem é o cara? E quem é você, o Max, mano, pra defender? Se você isso? escutar a vinheta que ele coloca realmente pra cortar os blocos, o cara claramente conta a história da Kogat assassina. Se você pegar do Tirateima, não tem nada a ver. Pode ver, cara. O cara me sabotou aí. Você quer que eu comece a tocar as vinhetas aqui agora? Não quero, porque você vai me sabotar de novo, cara. Vamos pro podcast. Então tá bom. Vamos embora. Antes de tudo, não teremos notícias. O mercado da bola já acabou. A única coisa que tem foi o Robinho, tá? E o Matip, por isso. Foi só. Acabou o mercado da bola, tá? Então a gente vai direto pro futebol, que a gente não achou notícia. E tem coisa pra caralho pra falar de futebol. Então vamos embora. E depois de ouvir o Megadeth agora com um brasileiro tocando, né? Que é uma novidade. Foda-se, ninguém liga. Não, eu acho errado ele não tá tocando cavaquinho. Pra quem não sabe, é o Kiko Loureiro, tá? Antigo guitarrista do Angra. Kiko Loureiro, grande Kiko Loureiro aí. Mano, eu acho errado essa... Eu gostava do Kiko Loureiro quando ele tocava no KLB. Bom, você sabe o que é engraçado do KLB? Todo mundo fala, mas os caras eram excelentes músicos, cara. O KLB? Os caras, eles. É o Kiko Loureiro, né, mano? O Kai de Kiko, né? O Kiko, Leandro e o Bruno? Eles eram bons. Caralho, o cara sabe mesmo, mano. Eu sabia que só tinha o Kiko, que era o grandão. Eu sei os três, é claro que eu sei. Como não? Você duvidou realmente que eu tava zoando, né? Não, duvidei. Duvidou na... É óbvio. Na real, assim, eu duvidei com veemência, não duvidei. Mas os caras não se tornaram depois lutador de MMA, as paradas. Não, o cara ele luta, assim, mas ele lutou uns campeonatinhos nada a ver, velho. E aí parou, eu acho. Tipo, foi nada demais, foi tipo campeonato ou Fight Manaus, umas coisas assim, tá ligado? Fight Manaus. É, esses campeonatos é geralmente assim, tá ligado? É, tipo. KLB, deixa eu ver aqui. O Craig e as pesquisas do Wikipedia. Ó, período de atividade 2000 atualmente, ó. Sim, eles ainda tocam. Deixa eu ver aqui, ó. Kiko Skornava. Sei lá, não sei. Pô, acabei de achar aqui Família KLB, fã clube A Dor Desse Amor. Nossa. O fã clube do KLB deve ser uma coisa deprimente, né, cara? Que triste, cara. Mas bem, a gente tá aqui pra falar de campeonatos mundiais, certo? De futebol. Não, KLB. De KLB. Eu também acho. Caralho, prorrogação. Cara, por que a gente chegou no KLB? Ah, porque era do MC, como só falar do Megadeth, né? Isso. Quem sabe um dia, quando você parar de falar das músicas e coloca no podcast, a gente não fale realmente sobre o tema, né? Quem sabe. Quem sabe, né? Falando o cara que começou a fugir do assunto, né, mano? Vamos lá. Começou foi você. Não, quem começou foi eu, mas quem estendeu, né? É, então vamos lá. Eu queria só comentar. Acabou já o italiano, a Juventus já passou. É, campeã. Puta, a Juventus ganhou 15 jogos, uma coisa assim. 15 jogos seguidos. Campeã já. Pode cravar aí, Juventus. Vou ganhar. Falta quanto até a final? Até a luta aí é pra ver se o Higuaín vai ser artilheiro. De resto, o Juventus. Cara, campeã. Tem 25 rodadas já. Campeã, cara. Tá um ponto na frente e já é campeã. Pode crer. Mas ela ganhou de todos os rivais, mano. Todos. E, tipo, então, faltam 13 rodadas. Ela vai ganhar essas 13 aí e acabou, mano. Mano, a partir do momento que o Khedira tá jogando bem de titular, velho... E... Acabou. Acabou literalmente, cara. Porque, mano, o time da Juventus é melhor que todos os outros. Sim. O time da Juventus já tem um elenco melhor e já é melhor que todos os outros. Agora, o time é bom e já é melhor treinado que os outros. Então, cara, campeão. E os caras, tem uns caras jogando bem pra caralho. Tipo, Dybala, que tá jogando pra porra agora. O Pogba, que tá na melhor fase, né? O Quadrado, que é um filho da puta, né? A Zaga, que é retardada mental. Então, não tem medo. Ah, inclusive, teve o último jogo do Milan, né? Que o Honda jogou e ele arrebentou com o jogo. Ah, nem sei, cara. Ele jogou centralizado? Jogou. Foi ele que decidiu a partida, mano. Ô, louco. Honda jogou. Aliás, o Milan é capaz de. Cara, olha o nível, aonde chegamos, né? É capaz do do Milan se classificar pra Champions, mano. Ah, não. Tem chance. É, tem sim. Eles estão a 4 pontos da Roma. Pelo amor de Deus, faz isso não, velho. O Milan tá a 4 pontos da Roma. A Roma... Oh, a Inter de Milão começou a jogar mal pra caramba. Não, desde quando a Inter de Milão joga bem? Não é jogar bem, Corv, mas antes era um futebol consistente o suficiente pra se manter. Pra bem... ganhar de 1-0. É, exato, porque bonito mas não era. Mas não jogava feio. Bem, cara. Não, nossa, como essa Inter de Milão... A Inter de Milão foi líder por mó tempo, né? Ganhou acho que 6 jogos seguidos no começo do campeonato. Foi, mas sem jogar bem nenhum deles. É, não, a Inter de Milão é facilmente o time mais feio da Itália, mano. É joga muito mal, cara. Por mais que tenha alguns bons jogadores, mas joga mal, viu? Não, a Inter de Milão é o time do... Jovetic que acabou o futebol dele, né? Nunca mais jogou, né? Ele não tava nem jogando titular. Quem tava jogando bem era o... Quem tava jogando bem? O... Ninguém, na realidade, mas... Icardi tá metendo Icardi, gol. Icardi realmente. É... Tem um pouco o Biá tá jogando bem, o Deus. Não, quando o Biá não tava jogando bem. O Medel tava melhor. E o Alex Telles também. Medel foi pra China, né? Foi. Não, mas, pô, sei lá, põe um jogo da Inter contra o Arsenal pra ver se o Condobiano volta a jogar. Cara, sei não, velho. O Condobiano tá jogando muito mal, mano. A última partida ele até foi expulso, velho. Tão ruim que ele tava, mano. Então... Mas, cara, é tipo, tinha esperança. Na verdade, tinha, mas não tinha esperança do Napoli, tá ligado? Quando a Juventus começou a engatar as vitórias, eu vi que não ia aguentar, tá ligado? Tipo, o time da Juventus é muito melhor. Por mais que o Napoli tenha um futebol legal, sabe? Mas não tem como, né? Mas é que para em coisa. Teve o último jogo lá, foi o Juventus e Napoli, né? Que a Juventus ganhou de 1-0 e tal. Mas... Aí você começa a parar em coisa, tipo assim... A Napoli tem um ataque muito, muito bom. O Higuaín tá jogando muito, né? É, fora o Ram, tem outros caras, tipo o Ramsic e tal, né? Só que quando você joga, eles jogam contra a Juventus, cara, aí você tem uns caras tipo o Marquisio que simplesmente engolem o time de adversário, sabe? Ah, os caras não fazem, tipo assim... Não achei que foi um jogo ruim do Napoli, tá ligado? Foi. Pô, os caras ficaram até o último minuto, mas tipo assim, mano, o reserva da Juventus, mano, Zaza, tipo assim, se não fosse pelo Higuaín, ele seria titular do Napoli, tá ligado? Tranquilamente, mano. Não, mas tem tipo vários assim, caras do Alex. O Napoli tem, tipo assim, bons jogadores e algumas coisas, tipo assim, por exemplo, o Jorginho é um bom jogador, tá ligado? Outro cara que eu acho muito bom é o Insigne. Eu gosto do Insigne porque o Insigne, ele é o tipo de jogador que a Itália nunca teve e tá tendo hoje, sim, tá ligado? Que é o ponta rápida. A Itália nunca teve time rápido, né? É, eu gosto do reserva também da Napoli, o Mertens lá. É, bom jogador também, outro cara rápido. Então, é legal o time da Napoli. Mas, pô, não tem como, tá ligado? O time da Juventus é muito melhor, muito melhor. Não, mas é muito melhor, tipo assim, muito. E joga melhor, tipo assim, não é questão de... Ah, por exemplo, o Real Madrid. Real Madrid é melhor que o Atlético de Madrid, o time. Mas o time do Atlético de Madrid é melhor treinado. Sim. Entendeu? Agora, tipo assim, esse time da Juventus é melhor e é melhor treinado. Então, não tem nem como, cara. A defesa, então, é... idiota, né? Até caras que eu gosto muito, mas ele tem problemas sérios que geralmente que é difícil você ver que ele tem problemas sérios, tipo o Lichtensteiner. Ele tem um problema muito sério no lado defensivo dele. Cruzamento também, viu? Hã? Cruza muito mal. É, então, e quando ele sobe pro apoio, ele é muito melhor com a bola no pé, quando ele corta e entra. Ele é muito bom nisso, ele é rápido, ele passa bem a bola e tal. Mas ele tem defeitos fundamentais. Só que a questão é, o Lichtensteiner sobe, por exemplo, e aí cai pro lado com o quadrado, tá ligado? E aí essas o problema dele cruzar, aí, por exemplo, cobertura de defesa, que some, os problemas começam a sumir dele, entendeu? É tipo, é o time realmente bem treinado. E lembra que no começo da temporada tava aquela coisa, né? Putz, como é que vai ser? E agora... vai jogar e disputar a Champions. É engraçado, né? O Pellegrini anunciou que ia sair do Juventus, né? Não é mais técnico da Juventus pro ano que vem, não tem essa parada? É, acho que tem uma coisa assim, cara, mas eu não tenho certeza. Pera aí, tipo assim, eu vou só confirmar isso aqui pra, tipo, ter certeza, porque eu tinha lido isso, eu não sei se foi rumor, entendeu? Não, Pellegrini, desculpa, Alegre, Massimiliano Alegre. Pellegrini então, é do filho. Então, tipo assim, ele... Pera aí, deixa eu ver aqui... Não, acho que não, ele vai continuar no Juventus, é isso mesmo. acho que ele vai continuar na Juventus. Mas, tipo assim, o que eu tava falando é o seguinte, tipo, a Juventus arrumou o time, tá ligado? Uns caras que, tipo, por exemplo, hoje o Chiellini nem é o melhor jogador de zaga, tá ligado? Tipo, não, é o hoje o Barzagli é o melhor jogador de zaga da Juventus. Barzagli é o Bonucci jogando muito. Então, tipo assim, o time se rearranjou, joga um futebol parecido, taticamente, mas um tanto diferente na questão do jogador do time ano passado. É um futebol muito mais de ponta. Muito mais, né? Incisivo. O Quadrado, contratou o Quadrado, tem o Dybala, que é um jogador que joga centralizado, mas pode ser um ponto, assim. Então, é um futebol mais ofensivo, assim, mais incisivo, tá ligado? E com um time totalmente diferente, tá ligado? Era esperado até que o time da Juventus não engrenar no começo, porque era um time muito diferente do que foi ano passado, tá ligado? Sim. Até os caras começaram a jogar junto e agora começou, cara, 15 vitórias seguidas, tá ligado? E, cara, eu vejo nesse momento a Juventus como favorita a eliminar o Bayern. Puta, esse time da Juventus pode. Esse time da Juventus pode. Dá, é possível. Jogando, eu acho a Juventus uma das favoritas ao título, viu? Na Liga dos Campeões. Com o time que... É que assim, a Juventus, quando a gente para olhar o resto do elenco, por exemplo, né? Lembrar que você tem na reserva, assim, o Hernanes, ok, mas é um bom jogador. O Alexandre, por exemplo, e tal, assim, é um time com elenco, né? E você tem caras ali que... É que o foda da Juventus é que ela tem esse time puta, tipo assim, o Morata. Você pode confiar no Morata, todo jogo ele vai estar lá, né? Tipo assim, todo jogo ele vai jogar direitinho. Vai. E, tipo assim, não é nenhum craque, mas todo jogo ele vai jogar direitinho. Você não. Assim, você não pode esperar. E o cara, você tem caras aí, tipo, o Marquise, o Quadrado, o Pogba, tá ligado? O próprio Dybala hoje, né? Que são bons o bastante pra fuder uma partida, tá ligado? Uhum. Entendeu? É difícil. O Pogba, assim, o Pogba tá numa ótima temporada, assim. Não é o melhor dele. É absurdo você falar isso, porque ele joga muito e não é o melhor dele, todo mundo sabe disso. Só que o que ele faz, às vezes, é. Ele tem uns passes que ele dá, uns lançamentos da puta que o pariu, que são coisa louca, tá ligado? E ele sobe pra frente e chuta bem pra caralho, sabe? Essas coisas assim. É foda. Esse time da Juventus ele é muito melhor. Ele domina a Itália absolutamente, tá ligado? Não tem o que fazer. É até meio triste, né? Mas tudo bem. O que a gente pode fazer, né? A gente não pode fazer nada aqui do Prorrogação, né? Uhum. Então, a gente pode assistir. A gente pode assistir. Na verdade, só assista os jogos da Juventus da Champions, né, mano? Porque o resto do Itália... A Itália vale a pena mesmo, não. Não dá nem pra assistir, mano. Não, eu assisti o último jogo contra a Napoli. Mas o resto é... Nem Juventus e Milan, né? Não, Juventus e Milan não dá, não. Você tem que ser contra a Nápoles, assistir o jogo contra a Fiorentina. E... assistir esses jogos, assim. Eu acho que Inter e Milan deve ser a coisa mais deprimente de se assistir. Tá? Foi 0-0, não foi 1-0 esse... deprimente. Foi deprimente mesmo. Deprimente, cara. Deprimente mesmo. Vamos lá. O campeonato espanhol... Acabou. Acabou, né, mano? Acabou, né? O Atlético de Madrid tinha uma chance, né? Quando ele tava na frente. Ah, mano, mas não tem como. Mas... O time do Barcelona é muito melhor que o time. É difícil, cara. É bem difícil mesmo, velho. E não tem muito o que fazer, né, cara? É triste. É triste demais, velho. Entende? Mano, é outro campeonato que é uma bosta. O time do Real Madrid não vai conseguir nem passar o Atlético de Madrid. Eu também acho que não. Não vai. E eu já vou falar uma coisa, cara. Eu vou falar isso depois da Champions também, mas Zidane precisa aprender uma coisa: só copiar o esquema tático de outros técnicos não vai fazer seu time jogar igual a ele, porque não existe formação nenhuma nesse time. Desculpa, Zidane, você é um gênio, uma lenda do futebol, mas ele não é tipo uma tentativa de Carlo Ancelotti. Então, tipo, é uma cópia. Ele copia exatamente as posições, tá ali, tá tudo igual. Ele até tenta fazer os sistemas de movimentações iguais do Ancelotti, cara. Só que é assim, o time não tem nem um pouco disso, sabe? Não tem. O time não consegue. Tipo assim, o time do Real Madrid não parece nem natural. Ele joga assim. Porque os caras estão lá, eles jogam, entendeu? Porque eles são muito melhores do que os outros. É, tipo assim, o Cristiano Ronaldo faz gol pra caralho, o Benzema, que é realmente o atacante melhor do time, muito melhor que o Cristiano Ronaldo hoje em dia. E E os caras estão lá e jogam. Marcelo é meio campo hoje em dia. Marcelo não joga lateral. Desculpa. Ele não tá jogando lateral, ele joga meio campo hoje em dia, né? Sério. O Toni Kroos pega a bola e toca pro lado. É. Não, o Toni Kroos faz muito isso, cara. O Toni Kroos tá fazendo muito isso. Na verdade, ele geralmente dá uma letra e toca pro lado. Ele tem habilidade, entendeu? Mas é muito chato. Real Madrid tá um saco, mano. Real Madrid é um saco de ver. É um time chato. O time tá sem alma, cara. Sabe o time sem alma, velho? Real Madrid tá parecendo um time pequeno, velho. Tá bosta, cara. É o que o dinheiro fez. Real Madrid me lembra muito o time do Real Madrid do ano passado, da mesma época, tá ligado? Tipo, teve aquela puta parte foda, assim, que eles começaram a golear todo mundo. Aí passou o meio do ano, passou, quer dizer, o final do ano. Daí perdeu pro Valencia, daí começou. Tomou 4-0 do Atlético de Madrid, tá ligado? E tipo assim, esse jogo, vamos comentar depois, mas esse jogo contra o Roma lembrou muito o Real Madrid que jogou contra o Schalke, ganhou de 2-0 lá na Alemanha, cara. Que é um time muito... desacredita de um jeito desse time, né, cara? Sim, sim, mas vamos passar o campeonato espanhol, porque esse também tá decidido, né? É, não, eu já pulei o outro campeonato que a gente nem cita, começa com o Bu, e vamos comentar do campeonato inglês, né? Que é o que todo mundo quer comentar, certo? O campeonato que realmente interessa. É o único campeonato na Europa hoje em dia, né? Hoje em dia é o único campeonato na Europa e é um campeonato divertido. Então vamos lá. A gente tava comentando dessas rodadas, a gente esperou exatamente, deu exatamente o tempo dessas rodadas. As rodadas decisivas do Leicester. Todo mundo tava esperando que era três confrontos contra três times grandes e tal. No final ficou 2-3. Isso, tem controvérsia com esse grande aí. É, exato, né? É. Não, mas os três times fortes, competitivos. Sim, os times que estão sendo... sei lá, estão junto neles na busca contra o título. Estão junto com o Leicester na busca pelo título. É. E aí seria a grande disputa do Leicester e tal. No final foi 2-3, com um jogo com o Arsenal, que ele é... ele não... como é que eu posso dizer? Ele é muito importante pro Arsenal, que botou o Arsenal de volta na disputa, né? Mas ele... como é que eu posso... não é uma, não é um resultado... não é um, tipo, como se o Leicester tivesse... nossa, perdemos tudo, tá ligado? Mas ele é... ele não diz muito quanto ao futebol. Porque a grande questão é... quais são os melhores times hoje da Premier League? Arsenal, Leicester e Tottenham. Alguém discute isso? Não. É indiscutível, cara. É assim, são os melhores... assim, se tem outros times bons, tipo do West Ham, que é da hora de ver jogar, tá ligado? Mas são os três melhores times da Inglaterra hoje em dia. E assim, o Leicester deu pau no Tottenham, certo? É... ele tá dando pau em todo mundo e ia jogar contra o Arsenal. Eu esperava realmente ver o embate desses dois futebols. Uma coisa que eu posso dizer... desse jogo, uma coisa é certeza: o Arsenal tem sim cacife pra ganhar essa Premier League, tem. Se vai, não sei, as últimas rodadas... é, não dá pra saber, né? Nunca dá pra saber com o Arsenal. Porque o problema, né, Crevel, é que tipo assim, por exemplo, ele faz um jogo contra o Leicester, ok, o Leicester tava com um a menos e tal, mas porra... ah, foi um jogo bom do Arsenal. Foi. Eu isso que eu ia dizer. Pô, foi um jogo legal do Arsenal, cara, eu acho que assim... o Sanches é um jogador excepcional, né? O cara mal voltou e você já viu quão bom ele é, né? É, mas eu achei assim... eu acho que tem coisas que podem mudar, assim... que podem fazer diferença, tá ligado? Tipo assim... eu acho que assim, primeira coisa, finalização. O time do Arsenal perde muito gol. O Giroud, às vezes, ele não é o... o Giroud, eu não sei. O Giroud, eu não acho que ele perca gol. Um jogador, por exemplo, o Ramsey, hoje, ele é um cara que tá mudando a posição dele, mas ainda ele não nega o que ele veio do passado. É. O Ramsey, hoje, é um jogador de toque de bola, de lançamento. Mas ele ainda. Ele veio pro Arsenal e ele ainda faz muita infiltração. Ele é o cara que vem de trás pra atacar. O problema é que ele é bom infiltrando. Ele é bom porque ele dribla bem. Ele é bom, mas ele não é bom finalizando. Ele infiltra bem, mas ele não finaliza. Exato, concordo plenamente com o que você tá dizendo, Craig. Então, mas tipo assim, ele é um cara que finaliza muito, que tá sempre ali no bico da área pra dar um chute fora da área, sempre erra. Sempre erra. O Alexis Sanchez é um cara que, tipo assim, ele é muito bom, mas ele não decide um jogo, tá ligado? Ele não, tipo, faz dois gols no jogo e leva a vitória, tá ligado? Quem decide é o Ozil. O Ozil decide. O Ozil decide, dando toque, assim, sabe? Tipo... às vezes fazendo gol. Às vezes fazendo Bom, exato, mas tipo assim, é complicado, tá ligado? Porque tipo assim, às vezes o time do Arsenal entra num jogo ligadão, tá ligado? Jogando bem, partindo pra cima. Outro jogo ele tá sonolento, tá ligado? Tipo, é muito, muito complicado, tá ligado? Porque tipo assim, às vezes, por exemplo, o Arsenal fez, digamos que os primeiros 20 minutos o Arsenal matou o Leicester e depois o time ficou sonolento, tomou o gol, ficou sonolento, até que o cara foi expulso do Leicester. Aí o Arsenal acordou e partiu pra cima, tá ligado? E aí jogou muito bem, tá ligado? Sim. É assim, é difícil porque acabou que um cara foi expulso, mas quem saiu mesmo foi o Mahrez, e é aí que o Leicester perde. Isso eu achei uma substituição besta, tá ligado? Porque o Mahrez é um cara que pode dar um lançamento e puxar um contra-ataque, ou ele pode levar a bola e puxar um contra-ataque, tá ligado? Sim. Que era tudo que o Leicester precisava. Eu teria tentado, talvez não funcionasse, ficar sem o Drinkwater, quem sabe. Mas é difícil, tá ligado? É difícil, tipo assim, porque o problema é difícil, tá ligado? O problema desse time do Leicester é que é difícil você tirar esse. O time do Leicester é o time no mundo hoje em dia que mais usa os mesmos jogadores durante a temporada. É o time que tem um time titular extremamente bem definido, né? Pode ser um grande problema, tá ligado? Por exemplo, porque eu vi muita gente falando, por que não tirou o Albrighton? O Albrighton fez coisa pra caralho durante o jogo inteiro, tava marcando pra porra, tá ligado? O Albrighton carregou, tipo, ajudou pra caralho o Leicester o jogo inteiro. Se tirasse o Albrighton, aí teria fudido muito, tá ligado? Então não dava pra ter tirado o Albrighton. Tá, o Mahrez, ok. Aí você vai tirar o Drinkwater e perder a marcação do meio de campo, tá ligado? Você tira o Ward e daí você perde o ataque. A chance de ter um homem a homem ali. Entendeu? Tipo, eu acho que a melhor opção seria você tirar o Okazaki. Acho que é a melhor opção. Mas sabe o que é pior, cara? O Okazaki, ele funciona em todas as movimentações de ataque do Leicester. Todas. Tipo, isso que é foda, tá ligado? Você pode perceber que todas as movimentações de ataque do Leicester envolvem o Okazaki. Que, inclusive, geralmente tá na frente do gol, fudendo o time adversário, inclusive ganhando na bola aérea de caras gigantescos, né? Liverpool, esse foi um recado pra você. Viu, sacou? Que não conseguiu ganhar da bola aérea do Okazaki. Que é uma vergonha pro universo, né? Um negão daquele tamanho perdendo o valor pro Kazai. Mas ok. De qualquer forma, o Arsenal pode disputar? Pode. Como não também. O problema é, o que ele tava fazendo nas últimas rodadas antes desse jogo contra o Leicester? Não tá fazendo nada, né? Tava sendo extremamente... Uma coisa que pode tipo assim, mudar o rumo do campeonato é o jogo contra o Barcelona, tá ligado? Sim. O Arsenal pode entrar numa profunda desgraça, tá ligado? Por ser eliminado, entendeu? E tipo assim, não jogar mais nada, como ele pode se focar exatamente no campeonato inglês e pode ser campeão, entendeu? O problema é... Cara, nada que envolve o Arsenal se dá pra viver e pra saber, tá ligado? Nada. Exato. Outro problema que a gente tem nesse campeonato inglês... Problema não, porque todo mundo gosta. É saber se esse time do Tottenham... É o que ele é mesmo. Não, ele é o que ele é. Ele é melhor que o time do Arsenal. Jogando futebol, é o futebol mais incrível. É melhor que o time do Arsenal, é melhor. Não, é assim, eu adoro o futebol do Leicester, mas o futebol do Tottenham é o futebol mais incrível da Premier League, tá? Não, eu tô falando melhor que o time do Arsenal. Ele é melhor que o time do Arsenal, isso é fácil. Porque é um time que tem um esquema tático mais definido, que não tem medo de agredir o adversário, mesmo sabendo que o adversário é melhor que ele. Sim. Então, o jogo contra o City, cara. Mano. Porque o City também não dá, né, mano? Não, o City não dá. Todos os jogos desse. O City, dos, digamos, dos quatro que estão atrás do título, o City, ele perdeu pra todos. Todos os três primeiros. Perdeu pro Leicester, perdeu pro Arsenal e perdeu pro Tottenham. O Leicester ele não perdeu, o Leicester ele tomou um estupro. Que foi? Então, ele perdeu pra todos. O City, né? É uma vergonha. Tipo, o City confronto direto é uma vergonha, tá ligado? Sim, sim. E o City, todos os jogos, mesma coisa. Fizeram 20 minutos ali de pressão total, não fizeram gol, putz, o time desanimou, tomaram no cu, tá ligado? Sim. Mesma coisa esse jogo contra o Tottenham. Acho que esse jogo, por exemplo, o jogo contra o Leicester dominou. Esse jogo contra o Tottenham foi mais difícil, tá ligado? O Tottenham saiu ali com resultado porque tem bons jogadores, tá ligado? Jogadores que definem. Mas esse foi o jogo mais complicado aí que o City fez, mesmo perdendo, tá ligado? Foi o jogo mais complicado. O Tottenham, nem eu sei se, tipo, se valeu o resultado, tá ligado? Se o Tottenham mereceu tanto sair com a vitória. Mas no caso do Leicester e do Arsenal, eles dominaram o jogo contra o City, cara. Sim. O Leicester teve 50 chances do Vard perdida na frente do gol, né? O time do Tottenham é bom, tá ligado? É muito bom, tem... Sim. Tá bem definido, tem laterais bons, tem zagueiros bons, tipo, bons que eu digo assim, se mostraram agora, tá ligado? Porque nunca. Quem que é Davis na minha vida pra ver que ele tá jogando agora, tá ligado? O cara tá jogando bem. As tá alas lá, tem o Walker. Quem lá. É dele ali, tá ligado? O cara surgiu do nada e tá jogando demais. Não, dele ali ele tá arrebentando, cara. Dele ali tá jogando pra caralho, velho. Prorrogação prevê, né, mano? É impressionante o futebol dele ali. Mano, o dele ali tem 19 anos, cara. 19 anos, vai se fuder, velho. Até aquele coreaninho lá joga bem também. O Son. Son é bom, velho. Tipo assim, bom naquela, assim. Você tem caras realmente bons, tipo o Kane, tá ligado? Kane é realmente bom, tá ligado? O Eriksen é bom também. Tá ligado? É assim... Mas é um time difícil, cara. Esse time do Tottenham é... Só que assim, o time do Tottenham às vezes dá raiva, cara. Porque tem jogo em que eles são... Eles não são superiores. Eles são o único time em campo. E eles empatam em 1-1, velho. Eu não sei o que faz com esse time do Tottenham, cara. Então, mas eles pararam de fazer esse... jogos, né? Não, eles estão bem agora, tipo assim, agora, sabe? Só que eles podiam ser primeiro do campeonato tranquilo, né, tranquilo, cara? Tranquilaço. Você tem uma tonelada de jogos desperdiçados pelo Tottenham, cara. Tipo, joguinho nada a ver, assim. Você vê até por resultados, tipo assim, por exemplo, eles jogaram faz o quê? Foi antes dessa rodada. Agora, eles jogaram contra o Watford. Porra, não existe comparação, e eles ganharam de 1-0. Porra, era o Watford, cara. Tipo, era pra ser 7-0 pro Tottenham. Entendeu? Sei lá, cara. É foda, velho. É difícil de acreditar, cara. É difícil, velho. Puta que eu parei, é foda. Eu só tava esperando mesmo, porque eu tava torcendo muito pro Manchester United se fuder mais, tá ligado? Tipo assim... Sim, parece que vai. Parece que vai, né? O Southampton é capaz de passar o Manchester United, né, mano? Perfeitamente capaz. É, o West Ham também. Os dois times. E o Liverpool vai ficar atrás de todos, mano. Não, mas o Liverpool, nossa, ganhou de 6-0, né, cara? Incrível, né? Parece coisa de outro mundo, né? Imagina falar que o Liverpool ganhou de 6-0. Não é, cara? Só que sabe qual que é o problema, cara? Ele ganhou de 6-0 do Aston Villa, né? Tudo bem. E aí depois ele vai jogar um jogo qualquer contra... Vamos chutar um time aí, tipo Stoke City. Né, cara? Chutei esse time assim, o Everton. E aí ele vai tomar no cu. Entendeu? Essa é a sina do Liverpool, cara. Tipo assim, desculpa, mas o time do Liverpool, ele é risível. Agora que voltou o Coutinho, né, mano? Coutinho, é mais importante que o Coutinho, que mesmo com o Klopp nunca jogou bem com o Klopp, cara. Por mais que seja um grande jogador, é o Sturridge, né, cara? O Sturridge também voltou. Voltou bem, ele tá metendo gols, caralho. Meteu gol. Aliás, eu vi uma tabela outro dia que o Sturridge é o jogador da história do Liverpool com menos minutos por gol, tá ligado? Ele tem uma média de minutos por gol melhor que a do Suárez, melhor que a do... Caralho, Fernando Torres, melhor que a do Owen, melhor que todo mundo, cara. Não, mas o Sturridge, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Tipo assim, só que é o foda, ele nunca tá jogando, né, mano? Sim. Isso dificulta muito, mas assim, melhorou muito o time do Liverpool com a chegada do Sturridge e do Coutinho. Assim, o Coutinho não joga bem com o Klopp. Beleza, a gente concorda. Mas existe uma coisa, com o Coutinho e Sturridge, dá pra jogar Sturridge, Firmino na frente, Coutinho, Milner e Kahn, tá ligado? Aí tem o Henderson. É, coloca o Benteke na reserva. Exato, você coloca o Alana na reserva. Entendeu? Isso ajuda pra caralho, né? Tira o Ibe, que é um lixo. Exato. Aí você melhora muito o time, né, mano? Porra, não ajudou? Ajudou. Mas eles ainda precisam montar um time muito melhor, viu, cara? Ah, cara, mas eles têm a melhor ala do mundo. Cara, eles Colocaram comprando um zagueiro, né? Matip, tira o saco, pelo amor de Deus. É um jogador ok, viu? Não é nada demais, assim. Jogador ok. Matip ou saco, escolhe. Não, porra, por essa zaga do entre Matip e saco, eu prefiro o Lucão. Nossa, não. Caralho, o Liverpool é o time que contrataria o Lucão, velho. Eu acho bem possível. Se contratar, é campeão da Champions no ano seguinte. Não vai classificar pra Champions, não vai dar. Não, isso eu sei, mano. Isso eu sei. Mas eu também sei que eles não vão contratar o Lucão, infelizmente. Ah, sei não, viu? No Liverpool, acredito, cara. O Liverpool, cara, pra alguém ter olhado pro Sacou e falado que ele é bom. Eu acreditaria se fosse o Brendan Rodgers ainda, mas como é o Klopp, eu acho que porra, não, cara. O cara sabe que é zagueiro, cara. Ah, cara, é difícil, cara. Um time que olhou pro Sacou e falou: Sacou, me parece um bom zagueiro. Então, cara, agora é o Klopp, velho. O cara sabe que é um bom zagueiro, mano. Ele tomava café da manhã com o Hummels. Cara, porra, ele sabe olhar o zagueiro e sabe falar, cara, essa porra não tem futuro não, velho. Cara, eu não sei. Eu sei que, assim, óbvio que eles têm a vantagem de ter a melhor ala do mundo, que Klein e Moreno são claramente melhores laterais de todos os tempos, né? Claramente, sério mesmo. Moreno, então, ele é incrível, cara. Cara, é muito bom o vídeo do Lucão tocando a bola pro Suárez fazer um gol de pênalti. Muito bom, cara. Depois ele sai correndo, cara. É muito engraçado. Caralho, mano. Bem, o que a gente tem agora? Campeonato inglês que a gente... Ah, o Chelsea continua sendo favorecido, né? Quem que... Não sei quanto foi o jogo do Chelsea. Chelsea já tá em 12º, cara. Caralho, já... Tá em 12º pra ver o nível. Ele meteu 5-1 no Newcastle, cara. Tipo assim, só que aí você vê o jogo da Champions e você fala: não, continua uma bosta. Né? Mas tudo bem, então é isso. Campeonato inglês, então, basicamente, o que a gente tem agora, que passou a rodada que tava todo mundo esperando, é o seguinte: os três times que vão disputar são, acho que não tem dúvida, né? É claro, a gente já falou aqui. E vocês estão... Cara, eu não sei. Eu já falei. O Leicester é o time mais consistente dos três. É o time que dá mais pra acreditar. Eu também acho. Acho mais consistente mesmo. Acho que o Leicester é o favorito por isso mesmo, cara. Ele não vai perder ponto em jogo idiota, como os outros dois podem perder. É. E fora isso, cara. Outra coisa. Por que o Campbell não tava jogando de titular? Campbell? E tava jogando o Chamberlain, ele não jogou no Arsenal. Ah, não sei, mano, não sei, velho. Ele gosta de trocar essas paradas aí, mano. O Campbell tá jogando bem pra caralho, por que ele tirou o maluco que tava jogando bem, mano? Não sei, mano. Mas o Walcott entrou bem, ganhou um jogo, isso que importa. Cara, eu entenderia muito mais se o Walcott tivesse jogando de titular. Mano, eu não sei o que nego vê no Chamberlain, mano. Eu acho o Walcott melhor que ele, velho. Eu também acho. Mano, o Chamberlain é um jogador nada demais, velho. Nada demais, mano. Nada demais mesmo, cara. Não faz o menor sentido. Tudo bem, tipo assim, essas trocas nada a ver do Wenger, né, mano? O campeão deve ter chegado nele, por que o Chamberlain tá jogando? Uma coisa que eu acho incrível, cara, é como o inglês gosta e supervaloriza esses pontinhas rápidos, cara. Porra, é muito chato isso, mano. E é engraçado, porque não é como se, tipo, o Campbell fosse lerdo, tá ligado? Porra. Não, mas tipo, não é questão de ser rápido não, mas tipo, eles super valorizam esses caras, tá ligado? Eu nunca entendi isso. Nani foi muito tempo, cara foda. Eu nunca entendi, tipo, o Lennon nunca jogou nada, cara, nem na época que ele era novo, que o pessoal que tinha colocado valor nele, ele era bom, ele nunca foi bom, cara. E mesmo assim, sempre valorizaram ele, cara. É o cara muito... Sabe o que é? Acho que esse cara joga muito videogame, mano. Porque esses caras rápidos, eles são bons pra caralho no videogame, né, mano? Mas, cara, tipo, a Inglaterra valoriza esse tipo de cara, tá ligado? Por exemplo, o Walcott não é um cara habilidoso. Ele não é um cara habilidoso, não é um cara que chuta bem. Ele é rápido, realmente rápido. Se você pegar na velocidade uma bola com ele, ele toca bem, sabe, cruzar e tal. Mas, tipo, é um jogador ok, tá ligado? Ele é um bom jogador, tá ligado? Tipo, um jogador bom, ok. Mas não é um Alexis Sanchez. Agora, ele foi contratado pelo Arsenal com 16 anos por 50 milhões de libras, cara. Entendeu? Então, tipo assim, eles super valorizam esse tipo de jogador rapidinho, tá ligado? Demais, tá ligado? O Sterling, por exemplo. O Sterling já não tava jogando mais porra nenhuma, velho. Sim. É foda, cara. Super é foda. É difícil, cara. É difícil. Futebol inglês é difícil. Bem, então é isso que a gente tinha pra falar de futebol mundial nas ligas, né? A gente vai falar agora de Champions. Então, vamos embora. Champions League voltou, pra alegria do povo, né? Apesar de que a gente não teve jogos tão incríveis assim, né? Vide Paris Saint-Germain e Chelsea, que o joguinho bosta. Na moral, cara, mano, eu esperava bem mais. Não. Não esperava não, mas porra, cara, caralho, me deu um sono da porra. Não, foi um joguinho, assim, é difícil achar dois times mais sem alma do que esses dois jogando um contra o outro, cara. Porque ali eu vi, nossa, foi uma puta merda. O Fábricas então dormiu em campo. Esse aí eu não vi jogar. Mano, se não falasse da escalação que o Fábricas estava jogando, eu não sabia, velho. Cara, é sério, eu reparei isso no final do jogo, eu tinha esquecido que o Fábricas estava jogando, cara. Eu tinha esquecido. Você tem uma noção, velho. Teve uns caras que você esqueceu que estavam jogando, tá ligado? Tipo assim, eles estavam lá. Eu percebi uns caras, assim, porque, por exemplo, o Marquinhos, que tava atacando pra caralho. O Marquinhos tava vindo pra frente pra caralho. Ele tava dando uma surra na defesa do Chelsea. O Marquinhos. Mas ele cagou no primeiro gol, viu? Cagou, o primeiro cagou. Gol foi falha dele. Foi falha dele. Foi falha dele. Mano, o que ele tentou fazer ali? Sério mesmo? Eu não sei, mas foi uma jogada bestinha, né? Uma jogada de treino besta que o. Não, uma jogada de treino besta que o Paris Saint-Germain caiu, né, velho? O cara cruzou ali aberto no primeiro pau, o cara escorou, tocou pro meio, o maluco sozinho fez o gol. Mas o cara cruzou em meia altura a bola, velho. O Marquinhos deu uma baixada estranha ali, velho. Mano, foi cagado do Marquinhos, velho. Eu ia até colocar a culpa no Davi Luiz, mas eu pensei, porra, mano. Não, não foi culpa dele, velho. O único problema do Davi Luiz nessa jogada é que ele abandonou, tipo, ele esqueceu de fazer a cobertura e deixou o cara passar ele ali na jogada. Mas não foi o cara que fez o gol, então foda-se, tá ligado? É. Sim, sim, mas foi uma falha do Marquinhos, tá ligado? Mas, tipo assim, foi um lance rápido, mas foi um lance de bobeira, viu? Sim, foi. Falha, assim, falha de marcação e que fudeu o Paris Saint-Germain, tá ligado? Porque, tipo assim, o Paris Saint-Germain ali fez 1-0 num gol cagado, né, do Ibrahimovic. Foi. Cagado pra caralho. Na falta que o Lucas sofreu, só pra constar. E do jeito que tava o jogo, tava nossa, cara, eu, na moral, eu acho que o Laurent Blanc lá e o Rudi Garcia são a mesma pessoa, cara. Porque é o mesmo tipo de técnico, cara. Porque, na moral, cara, são dois técnicos que ganharam dois campeonatos franceses por times menores, o Bordeaux e o Lille. Isso. E daí, tipo, eles têm a mesma coisa, tipo, ficar tocando a bola. Mas é o toque de bola, tipo, toque de bola Barcelona, toque de bola... Não, é só um toque de bola sem sentido. De Munique, tá ligado? É o toque de bola, tipo, ó, toca a bola aqui, recupera a bola, toca de novo. Daí, tipo assim, ele ficou nessa e eles conseguiram fazer o gol naquela cagada lá do Ibrahimovic, tá ligado? Daí, depois do segundo tempo, eles tiveram que ir pra porra louquice, tá ligado? Porque eles tomaram o gol, entendeu? Foram pra porra louquice. Daí, tipo, era Lucas indo pro canto e cruzando, Di Maria indo pro canto e cruzando, toda hora cruzando. Vale cruzando, dizer cruzando. Que Lucas e Di Maria eram os únicos caras ali que estavam conseguindo tirar a jogada desse time, mano. Porque tava difícil, velho. Tava difícil pra caralho, velho. E eu vou falar uma coisa, eu tenho um dado. Essa não é um dado. É, eu tenho um motivo pro Lucas não ser um cara puta, caralho. É um motivo, um único motivo, cara. Eu adoro o futebol do Lucas, todo mundo sabe disso, tá ligado? E quem viu esse jogo do Paris Saint-Germain era o Marques no Twitter revoltadíssimo com esse negócio aí. Mas assim, cara, ele não faz gol. Esse é o problema do Lucas. E não é que ele chuta mal. Ele sempre chuta no gol. Ele não chuta pra fora. Ele não faz umas merdas, assim, tá ligado? Sei lá, eu acho que ele erra muito, tá ligado? Ele erra muito, assim. Ele faz boas jogadas. Tipo, assim, ele puxa uma bola pro fundo, assim, e cruza pro cara. uma jogada clássica de pontinha, ele faz bem esse tipo de jogada, mas ele perde muita bola, tá ligado? Tipo, ele às vezes ele chega pra fazer o gol, ele toma um desarme, tá ligado? É, mas roubou a bola ele do Hazard. Ele é novo ainda, ele é novo, mas ele erra muito, tá ligado? Às vezes eu penso que ele erra demais ainda. Assim. É, eu acho que ele perde muita oportunidade, que tipo assim, caras que, o que faz esse cara, tipo o Neymar não perde oportunidade que o Lucas tem, tá ligado? É, porque assim, o Lucas é rápido, ele tem habilidade, tanto que ele pega a bola e consegue limpar três e sair, tá ligado? Ele consegue fazer esse tipo de coisa. É, ele cruza, ele sabe cruzar, tanto que ele é o cobrador de escanteio oficial, tá ligado? É, mas assim, ele é o que você falou, ele erra muito e ele às vezes cai na cara do gol e não faz, tá ligado? Isso mata ele. Aí o Cavani, que é um poste, ele entra em campo e tipo, anula completamente a movimentação do time do Paris Saint-Germain. O Cavani, ele, nulíssimo. O Cavani fez um gol porque o cara... Quem que deu o lançamento pra ele jogar muito, né? O Di Maria. O Di Maria. O cara que deu o cruzamento pra ele jogar muito, né? Porque puta que pariu, mano. Ah, foi o que eu falei, mano. É gol do PSG. Di Maria faz e o Cavani concluiu, velho. Porque, é... Que passe, velho. Que passe. O Cavani, ele só sabe... Só que o Cavani, ele é o cara que ele não perde os gols, tá ligado? Ele acerta o gol. Ele sabe fazer um gol. Ah, existem controvérsias. As controvérsias. Porque ele erra pra caralho às vezes, né? É, assim... Só que, sabe o que irrita é o seguinte? Você vai ter um cara tipo o Lucas. Entre Cavani e Lucas, me desculpe, eu escolho sempre o Lucas ao invés de escolher o Cavani. Porque eu acho que o Cavani, ele... Assim, eu entendo o que o Blank faz. Ele deixa o Lucas o jogo inteiro e ele coloca o Cavani no final quando ele não pode comprometer demais o time, tá ligado? Não, e quando ele quer, só tá no desespero, quer colocar uma bola na área pro cara cabecear, o Cavani é grandalhão, né? É, na bola aérea e tal. Mas, cara, tipo, o Cavani, ele é um poste, ele é nulo, a movimentação dele é um lixo, tá ligado? É, ele chama demais a bola, toca pouco, sabe? Não é tipo o Ibra, por exemplo, ele tá numa boa fase agora, tá fazendo gol pra caralho, caralho, né? É. E o Ibra volta, toca a bola, faz pivô. Mas é porque o Ibra, né, pode, o Ibra tem habilidade, ele sabe tocar, por exemplo. Ele tava fazendo várias tabelas com o Lucas, por exemplo. Jogado em velocidade, ele consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? Apesar dele ser grandão, né? É, o Ibra é muito bom. Todo mundo sabe dessa porra. O cara é, ele é muito bom. Tá velho, tá velho. Mas ele é muito bom e, tipo assim, o Ibra é o cara que você pode deixar no ataque do seu time. Ele não vai comprometer em nada. É, só que assim. É foda, mano, esse time do PSG, velho. É foda porque tem uns caras tipo Pastore amargando no banco lá, tá ligado? E esse time aí, sei lá, cara. Esse jogo contra o Chelsea, que jogo bosta, cara. Eu não surpreendo nada se o Chelsea ganhar o jogo lá, com o jogo feio e eliminar o Paris Saint-Germain, tá ligado? Com 1-0, 1-0. Bola parada, pá. Gol de William, cabeça do... William cruzando. Cabeça do Gary Cahill, é, exatamente. Exato. E vai passar, cara. É capaz. E daí o Paris Saint-Germain vai ficar com aquele joguinho, controla o jogo, toque de bola. Olha, mano, aí. Vai ser um escanteio, vai ser uma falta lá da intermediária. O William vai jogar na área, vai rebater, vai sobrar no Gary Cahill. Cara, vai ser falha do Davi Luiz ainda por cima. Isso. Pronto, já previmos o jogo, mano. Precisamos nem ver. É isso mesmo. Esse é o resultado da partida, né, cara? É, pro joguinho de bosta, cara. E assim, eu me pergunto, o Paris Saint-Germain, ele vai ganhar o campeonato francês? Já não ganhou, já? Eu tava perguntando, por que a gente sabia se ele já não tinha ganhado, já? Não, já ganhou. Mas, não, ganhar não ele sei se matematicamente, mas porra, caralho, são 20 e poucos pontos de diferença, mano. É muito a mais. Só que eu me pergunto, o Chelsea é um time bem bosta na Inglaterra, né? Na Premier League. Então, eu cacete vários times aí, no Everton. Imagina o Paris Saint-Germain na Premier League. Sétimo lugar? Mano, acho que acima do Manchester United só. Puta, cara. Isso depois do Manchester United ser passado pelo Southampton e pelo West, né? Então é sétimo, oitavo, por aí. Oh, eu acho uma vergonha, cara, porque a gente tá tendo um jogo aí em que os dois times tomariam um cacete do Tottenham, por exemplo. O que acontece com o Chelsea? O problema é que o time do Paris Saint-Germain é muito bom, cara. É muito bom o de Chelsea também, tá ligado? Isso que é inacreditável, entendeu? Tem uns caras muito foda nos times, mas... E os dois... Cara, o jogo do Paris Saint-Germain, esse jogo de toque de bola, de... Porra, outro jogo também que eu tava vendo essa porra é aquele jogo do... Foi 0-0, não? campeonato do Copa da Inglês, Copa Inglesa não, porra, Copa Francesa, ou foi no campeonato inglês, campeonato francês, foi contra o Lille, se não me engano, não sei, ou o Nice, sei lá, não sei o nome. Mano, o time do Paris Saint-Germain ficou tocando a bola, controlou o jogo e não teve uma oportunidade de gol o jogo inteiro, mano. O jogo não teve nada, tá ligado? É insuportável o futebol do Paris Saint-Germain, tá ligado? Insuportável o jeito que eles jogam, mano. Sim. E eles vão ganhar um francês aí com sobras, porque sim, o time deles é muito melhor. Mas, tipo assim, qualquer time que se oponha com eles, o mínimo que seja, eles se fodem, tá ligado? É, porque sabe o que é foda, mano? Porque esse time fica tocando essa bola aí, jogo chato da porra. Aí, de repente, o Matuidi pega a bola e faz, enfia de longe e faz o gol, tá ligado? É isso que acontece. O Verratti passa 7 jogadores sozinho, sabe? E faz o gol, é esse tipo de coisa. Não, não precisa nem de uma coisa absurda dessa, cara. A bola caiu no pé do Di Maria, ele vai dar um passe bom. Cara. Qualquer carinho, os reserva lá. É o Pastore, velho. Pastore, a bola caiu no pé do Pastore. O Pastore sabe o que fazer com a bola, velho. Pastore é jogador titular de time foda, velho. Não é pra ser banco, tá ligado? É triste. Você vai tirar o Verratti pra colocar ele? Não, cara. Não, não é um cara muito bom. O cara que joga bem pra caralho. Que nem comenta é o Thiago Motta, velho. Esse cara joga muito bem, pra cara. Porra. Muito bom jogador. Pra porra, o Thiago Motta joga... O Thiago Motta é o Busquets do subúrbio, cara. O Busquets do subúrbio. Verdade. Cara, o Marquinhos é banco do PSG. Ele é mais lateral que o lateral direito lá. Quem que eu jogo de lateral direito? Quem? Aurier. É, sei lá, mas o Marquinhos é bom jogador, viu? É bom lateral e apoia bem. O Aurier, ele é um bom jogador, não é ruim não, o Aurier. Mas o Marquinhos, cara... Aliás, todo mundo do PSG é bom jogador, né, cara? Exato, tem essa questão. Até o Cavani e outros times aí, ele ia aniquilar, né, mano? Até o Cavani é bom jogador, mano. Bota o Cavani no... A gente ama dele porque, porra, também o cara quer botar ele pra jogar nas laterais do campo pra armar jogado. O cara não sabe fazer isso, o cara não sabe nem se mexer, porra. Mano, é que é foda, se coloca Cavani e Ibra no ataque, cara, você tá negando as coisas, tá ligado? Mas tudo bem, velho. Foda-se, foda-se também essa porra desse jogo. Vai passar o Chelsea aí, a gente falou 1-0. Gol do Gary Kane. Exato, a bola mandada por tudo que pariu pelo William. Né? Bem, fora isso, o que a gente teve? Nesse mesmo dia a gente teve Benfica Zenit, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Inclusive, vou falar pra você. É, eu gosto do time do Zenit. Eu gosto também do time do Benfica. Eu não diria ser surpresa. Qualquer um desses, a gente já previu o Zenit, né? Mas qualquer um dos dois times ir mais longe, tá ligado? Do que estão imaginando. Esse time do... Vale constar que o Carlos mandou essa mensagem: cadê o atacante da seleção brasileira? Cadê o atacante da seleção brasileira, hein? Mano, o Jonas é um mito, velho. Porra, cadê o atacante da seleção brasileira? Tá lá, tá no Benfica. Ninguém quer chamar o cara, mas ele tá lá. Mano, se Deus é brasileiro, ele é o Jonas, velho. Cara, mas esse time do Benfica, ele é bom, cara. É um time bom, não é um time ruim, não. Faz sentido. Faz sentido, assim. Eu só fiquei surpreso, assim, pelo Zenit, tá ligado? Eu esperava mais. Jogou com um a menos? Jogou. Tá ligado? Mas, assim, esse eu achei o melhor jogo de... Até agora foi. Dessa rodada. Foi esse. Então, é que a rodada só termina semana que vem, não é? Sim, sim. Mas até O negócio do Zenit, eu tava vendo pelo Esporte Interativo. Os caras estavam explicando que o Zenit, ele tava com uma proposta. Que eu não vi o jogo também. O cara tava com uma proposta de se defender pra jogar lá na Rússia, já que agora parece que eles estão parados há 70 dias. Sim. O campeonato russo para. Então os caras tão meio daquela de. Voltando de pré-temporada, pá. Sim, sim, sim. Eu acho que foi uma estratégia meio errada, cara. Tipo, sei lá, eles têm um time ofensivo bom. O botar pra jogar, botar a bola pra rolar e tentar meter um gol lá na casa do Benfica, acho que era possível pro Zenit. É que assim, foi ou não foi? Porque o Benfica foi melhor, tipo assim, por exemplo, o Benfica teve 70% de posse de bola, quase isso, tá ligado? Só que assim, quando você começa a parar pra olhar a defesa. O meio campo do Zenit, ele é muito... não é muito, ele é melhor que o do Benfica, tá ligado? Witzel, Garcia, Hulk, Dani, é melhor que o time do Benfica, tá ligado? Só que assim, o problema é, o time do Benfica, ele é Bom, ele tem qualidade de ataque. Você tem o Mitroglou, né? Seja lá como se pronuncia. Mitroglou, né? É, você tem outros caras, Pizzi e tal, são outros caras, né? Que são bons e tal. Mas e o Zenit acreditou que realmente pudesse segurar o jogo. O que eu achei como problema do Zenit foi não ter tentado ir pra cima. Porque, por exemplo, o Hulk tava jogando muito, tá ligado? Mas, sei lá, velho. Inclusive, eu não sei se eu, como eu me sinto quanto ao Hulk. Eu não sei, é estranho, né? É estranho dizer que o Hulk é bom, que você acha que ele tá jogando bem. Sim. É estranho, não é? Mas não é mentira. Não, não é. Ele joga bem. Não é mentira. E isso não é de hoje, né? Não é de hoje. É foda, né, cara? Puta. É, mas é estranho. Ainda é estranho. Um dia talvez eu fale isso. Talvez. Porque o Hulk ele não é da molecadinha nojenta. Ele é um cara legal. Né? Você tá sempre sorridente. Né? É um cara gente boa. Ele não faz bullying com os caras, né? É, eu não... Tem bunda grande. Bunda grande. Que é da hora. Né? Ah, futebol moderno. Mas até então, esse foi o melhor jogo. É, e aí a gente teve a rodada do dia de hoje, da gravação do podcast, da quarta-feira, né? Que? Vamos começar falando do Wolfsburg, pra não ficar puto já? É... Wolfsburg. Tinha o jogo na mão. Ganha. 3-0. Bonito, lindo. E eles simplesmente esqueceram de jogar depois. É, cara, deixaram a gente jogar. Assim, a gente conversou isso antes. Você acha que o Wolfsburg, o Gent não tem chance com o Wolfsburg ainda, né? Eu acho que o Gent não tem chance contra o Wolfsburg. É aquela coisa, né, cara? O futebol é complicado de se analisar, né? Tipo, aquela coisa, deixaram sonhar demais, tá ligado? Tava ali tomando 3-0, torcedor indo embora. Daí os caras vão lá e fazem 2 gols, tá ligado? E levam ainda uma possível classificação ainda pro segundo jogo, tá ligado? Deixaram sonhar. Quando deixa sonhar é complicado, tá ligado? Mano, os caras fizeram gols, tipo, 80 e 90 minutos, não foi assim? Foi, tipo isso. Então, tipo assim, é difícil, cara. Mas, cara, olha o time do Wolfsburg, pelo amor de Deus, cara, vai se fuder, velho. Porra, mas, cara, foi na Bélgica esse jogo, velho. Acho complicado pro Gent chegar lá na Alemanha pra meter... Você precisa de 2 gols, velho, pra ficar 2-0 no Wolfsburg, cara. Acho complicado. Eu não acho que eles metem 2-0 no Wolfsburg. E eu duvido muito que o Wolfsburg saia sem fazer nenhum gol, cara. Duvido muito. Acho bem difícil, cara. Vale constar o Draxler, né? Que joga Sim. pouco. Joga pouco o menino Draxler, né? Que já foi comentado há muito tempo aqui pelo Crave, né? Antes dele ser famoso, né, Crave? O Draxler? Antes... Não, ele já era famoso, né? Desde que ele tinha os 15 anos de idade, né? Não, mas... Assim, quando ele foi contratado, muita gente falava, pô, os caras perderam o De Bruyne, os caras nunca vão jogar bem de novo, tá ligado? Mano, Draxler é um jogador mais habilidoso que o De Bruyne, só que ele precisa se apresentar mais pro jogo, é isso que eu falo, tá ligado? Mas quando ele se apresenta, eu também, né, mano? Ele destrói. Ele destrói. Né? E vale constar um cara que, porra, eu fui olhar, ele é velho já, o Vieirinha tem 30 anos, cara. O Vieirinha tem 30 anos. Ele é um ala melhor que a maioria, cara. Sim, sim. Ele é muito rápido, muito bom, jogador. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, sério. Tipo assim, eu tava pensando, lembra quando a gente tava discutindo melhores laterais do mundo? Ele joga de lateral, a maioria dos jogos, né? Apesar de ele jogar na meia também, né? Muito também. Mas ele, porra, foda, cara foda, mano. E é velho, eu fico surpreso com isso. E o Luiz Gustavo, que é surpreendentemente... Não é surpreendente, ele é bom, mas é naquele jogo dele, né? Aquela coisa, né? Mas tudo bem. É, eu acho que o Wolfsburg vai passar, eu acho que é difícil, eu acho que o gente... Cara, foi um golpe de oportunidade. Ah, os caras desistiram de jogar, conseguiram sair com os 2 gols, né, mano? Sim. É, agora passando pra Roma e Real Madrid, o jogo chato da porra, mano. Sério. Nossa senhora. Esse jogo... Olha lá, o Laurent Blanc, que também é técnico do Roma. Caralho, mano. Que jogo. Mano, sério. Eu preciso comentar que o Gervinho é melhor que o Al-Sharawi. O Gervinho é melhor que o Al-Sharawi. O Al-Sharawi recebeu vários lançamentos, adiantou umas 3 bolas, assim, ó. Ele O cara dava o lançamento pra ele, ele adiantava a bola 10 metros, daí o coisa vinha correndo, o goleiro, que eu esqueci o nome dele, velho. O goleiro baixinho. Keylor Navas. Keylor Navas ia correndo e segurava a bola. Daí os caras davam o lançamento assim, ó, na Engolan. Puta que pariu, assim, eu pegava a bola assim, na Engolan e Pjanic. Os caras pegavam a bola da puta que pariu, lançava lá pro ponto esquerda pro El Charal. Daí o cara adiantava a bola, viu que o Aeronaves e pegava, cara. Nossa senhora. Cara, cara, eu vi. O Neto comentou isso, Craig. O Neto virou e falou assim: sabe o que diferencia o Cristiano Ronaldo do El Charal? Olha aí o domínio de bola. O El Charal domina a bola 5 metros dele. E vale dizer que o Neto também falou que o Diego é um merda, que ele nunca jogou bola nenhuma na vida. Não, mas tipo, antes de bater no Neto, mano, se o seu problema é algo que até o Neto percebe, cara, porra, tá na hora de corrigir ele, que porra, tá foda, velho. Cara, a Roma tem o Szczesny e o El Shaarawy, cara. Eles pedem. Cara, mas tipo assim, por exemplo, a diferença da Roma e do Schalke do ano passado é que você tem muito mais expectativa na Roma do que do Schalke. Claro, porque a Roma é a Roma e o Schalke é o Schalke. É melhor do que o do Schalke. E não é pouco melhor, é bastante. Cara, olha o time da Roma. Rüdiger, bom zagueiro. Nainggolan, bom volante. Pjanic, bom meia. É, Salah fez um começo de temporada excelente pela Roma, tá ligado? Jogou nada, assim, no nível extremo. Hoje, tá a temporada, o que ele tá jogando hoje é razoável. Esse jogo foi realmente uma merda. Florenzi, bom jogador. Um monte de jogador, ok, pra bom. Tá Dzeko, Totti, De Rossi, tem uns caras. Sim, sim, um monte de cara bom, entendeu? Agora, o problema é que faz 10 anos que a Roma. 10 anos, tô exagerando, mas faz uns 5 anos pelo menos que a Roma tem times bacanas, assim, reduzidos de elenco, mas bacanas, e nunca consegue fazer nada, absolutamente nada. Cara, entendeu? Eu tô pensando que eu acho que o último time da Roma que foi pra frente mesmo foi o do Cafu, velho. Caralho, velho. É foda, mano. A Roma é foda, cara. A Roma é um time, né, cara? Cara, eu não sei. Cara, a gente fala disso, eu tava falando disso. Tava vendo esse jogo, eu tava na casa da minha namorada. E a minha namorada não gosta de futebol, não entende nada de futebol. E imagine como é essa relação comigo. Que eu... Aí ela mudou o assunto pra Pokémon e você tá todo feliz. Exato. Eu não quero comentar o fato que a minha namorada joga Pokémon, tá ligado? Mas assim, aí eu tava. Ela falou pra assim: ah, é óbvio que o Real Madrid vai ganhar. Falei: não, ah, quem é esse outro time? Falei, caralho, é a Roma, tá ligado? Falei, a Roma é um time grande, com uma boa história, uma grande história. Time da Roma, famoso, clássico da Itália. Tem um bom time. Aí eu falei, ó, essa posição aqui, ó, tá vendo esses caras? Exatamente o que você foi fez, cara, ó. Mas esses caras aqui, esse cara é bom. Falei, só que o problema da Roma é o seguinte. O futebol, na hora que tá ali aquela bola rolando, ele não aparece. E aí o que acontece são empates, derrotas contra o Kiev ou Verona, entendeu? Esse tipo de coisa. É, o time da Roma é isso, cara. O time da Roma é isso, porque honestamente, o time do Real Madrid, puta merda, cara. Opa, puta que eu pariu, hein? Sério, pra ser mais chato, tá difícil. Como é que é o toque de lado do Toni Kroos, Craig? Toque de lado do Toni Kroos, cara. É muito chato, tá ligado? Tipo, o jogo do Real Madrid. Tipo, por exemplo, que eu tava falando era o seguinte, quando a gente tava discutindo, o Real Madrid fez o jogo lamentável, tá ligado? Real Madrid parece que não tava com vontade de jogar. O cara ficava tocando de lado, displicência na hora de chutar, displicência atrás. O cara que fez a partida muito boa foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo jogou muito bem. Mas assim, o Real Madrid tava displicente, tava sem vontade, tá ligado? Não tava marcando, tava marcando com muita pouca gente atrás, os caras não tava voltando. Tava, eu diria até que tava com um salto alto, tá ligado? Não, o Marcelo jogou de meia. Jogou de meia. O time tava de salto alto e mesmo assim a Roma não apresentou perigo nenhum pro Real Madrid, cara. É incrível, cara, como esse time da Roma, que tem jogadores perigosos, tem jogadores de velocidade que podem mandar bem e não faz nada, cara, não faz nada. Cara, teve várias vezes, você falou, várias vezes uns lançamentos lá pra frente, tá ligado? E nada, cara. Nada, nada, nada. Teve uma que o Salah recebeu livre. Que foi o... Acho que a bola voltou, né, mano? E o Salah recebeu livre, ele dominou, deixou a bola escapar, soltou no meio do gol, mano. Os bagulho assim, cara. E tipo assim... Sério, o Real Madrid... Desculpa, assim... É, mudou o técnico. Todo mundo tá falando, ah, o problema é o técnico, o time não quer jogar. Pra mim, não, isso não mudou não, cara. É, o time continua o mesmo. Continua com os mesmos problemas. Continua sem espírito nenhuma. A formação, eu já reclamei e eu repito, o Zidane, ele é... Ele tenta copiar o esquema tático do Ancelotti, tenta, porque tenta. Mas não faz a mínima ideia de como fazer essa porra acontecer, tá ligado? O time não funciona, ele não tem entrosamento, o jogo não... Não tem contra-ataque rápido, uma coisa que o Ancelotti aproveitava muito, tá ligado? É porque ele não sabe fazer, né? Porque toda vez, toda hora que é pra acontecer o contra-ataque, a bola para. E assim, Cristiano Ronaldo fez uma boa partida. Boa parte das bolas que param são ele, né? Que é triste, tá ligado? Porque ele mudou a forma com a qual ele joga, né? Mas... E é... Cara, tem jogadores desperdiçados. O Benzema é um jogador muitas vezes desperdiçado. O Isco também. Sabe, o Isco é um jogador que não funciona, né? Desculpa, não, ele é muito bom, mas ele não funciona no time do Real Madrid hoje, tá ligado? É, e o Ramos jogando nas pontas também é inútil, tá ligado? Desculpa, inútil. Sabe, é esse tipo de coisa. O Real Madrid, sei lá, o Real Madrid tá um time sem vida, igual a camisa. Com a camisa horrível que ele tá jogando, tá ligado? É isso. É, acho que o Real Madrid vai passar da Roma. Pode até se fuder no segundo jogo, tá ligado? Se a Roma jogar o que ela pode jogar, eu acho. O que não vai acontecer. O que não vai acontecer, como a Roma é a Roma, né? Exato. Mas o, eu acho que o Real Madrid vai ser eliminado da Liga dos Campeões ali. E se não... Vai pegar um time pior, na questão de jogadores, com um elenco pior. Mas vai perder pra esse time. Pode ser, cara. Pode ser o PSG, por exemplo. Pode ser... Pode ser um PSG, cara, mas... Pode ser até uma coisa mais humilhante, assim, um Wolfsburg, sabe? Pode ser até um Benfica, sabe? É. Mano, um Benfica e um Zenit ganha desse Real Madrid sem alma, cara. Ganha. Se é esse Real Madrid contra o Porto do ano passado, perde, cara. Pena que o Porto do ano passado não existe mais, né? Mas tudo bem, assim, é um time, cara... Cara, se o Arsenal tivesse pegado o Real Madrid, cara. Talvez. Também acho. Mas não, pegou o Barcelona. Né? Porque a vida é assim, né, cara? Não é mesmo? Então é isso que a gente tinha pra falar de futebol mundial. Vamos falar de futebol nacional agora. Começou as libertas, começou as coisas. Então vamos embora. Falar agora de campeonatos nacionais, os campeonatos estaduais já estão rolando, e como é praxe na prorrogação, a gente vai o que a gente vai fazer? Ignorar completamente os campeonatos nacionais. Tá rolando a primeira liga por outro lado, né? Que? Serão, vamos ignorar isso aí também. Eu também estou ignorando, acho uma ideia muito boa, mas... Não, porque eu tô ignorando literalmente. Vamos ser honestos. O que aconteceu? Qual que é o apelo pra se assistir a primeira liga? Sério. Não tem. Apelo? Pra assistir a primeira liga. Você tem vontade? Ah, só se você quiser melhora do futebol brasileiro, tá ligado? Mas vontade, assim, de ver, nenhuma. Mano, eu quero a melhora do futebol brasileiro, mas, tipo, no presente mesmo, a minha necessidade de assistir jogo bom é melhor do que uma melhora, velho. Porque, cara, eu acho que a primeira liga, cara, ela é um campeonato que parece campeonato amistoso. Tá entendendo? É estranho, tipo, torneio de verão. Porque, tipo, assim, não tem nada com sentido. fudido na primeira liga, tá ligado? Tipo assim, é interessante. É claro que isso aconteceu porque os times não aderiram. Não foram todos os times que aderiram porque foi muito rápido, deu muito tempo. Mas, tipo assim, a primeira liga não faz muito sentido, sabe? Que rivalidade existe entre Sul, Minas, Rio, tá ligado? Pô, é estranho, você tá entendendo? Tipo, é um campeonato que não tem nexo, ele não envolve o Brasil inteiro, mas ele não envolve um estado inteiro, ele não envolve, por exemplo, uma região de estados, por exemplo, o Campeonato do Sudeste, uma região do Campeonato do Sul, sabe? Ele não envolve nada, tá ligado? Parece que o campeonato, sabe esses campeonatos de começo de ano de time convidado? Parece que é isso, tá ligado? Tipo, realmente, o que falta na primeira liga, primeiro é um incentivo pra você ver os jogos. Não tem pra você assistir como assistir a primeira liga. Não tem um incentivo legal, assim, pra você ver. E aquele negócio, você não tem um objetivo. O que que tem a primeira liga? Por que que eu vou assistir? Por que que eu vou querer que um time ganhe essa porra desse campeonato? Tipo assim, esse que é o problema. Não dá aquela vontade. E assim, pra mim, assim, eu sei que talvez, sei lá, pro torcedor do Flamengo, talvez seja legal. Mas pra mim, por exemplo, a gente, todos aqui, os três, torcem, e até o Carlos, torcem para os times que não estão na primeira liga. Pra gente é um saco, um campeonato chato, tá ligado? Tipo assim, meu time não joga. Não tem nenhum clássico legal. Tipo assim, tem uns clássicos, às vezes. Tipo, o Flamengo... Até agora não teve nenhum. Até agora não teve nenhum, mano. É, então. Mas vai ter, né? Acho que na próxima rodada tem Grenal. Tem Grenal, então. Mas, cara... Então, mano, o problema é, vai ter Grenal, maneiro, mas qual que os caras vão se pegar mais, né? Assim, vão querer ganhar mais? O do Gauchão ou da Primeira Liga? Exato, os caras vão querer ganhar o Gauchão, né? É a realidade. É que a Primeira Liga não faz o sentido lógico de campeonato, tá ligado? A posição, tem sentido que eu tô falando? Sim, quando ela acontece é estranho. É, tipo, sabe, parece que é um campeonato de um monte de time convidado, assim, sabe, que não vale muita coisa, tá entendendo? Tipo, sim, porque no começo talvez, da temporada é interessante a proposta, eu quero que continue tendo e que mais times aderam. Porque, tipo assim, se daqui a pouco fizerem uma outra primeira liga que for com os times brasileiros, vai virar um brasileirão, entendeu? E daí vai ter o seu devido valor, entendeu? Mas por enquanto, como tá, é complicado. É complicado de assistir, infelizmente... É difícil. Agora, tem campeonato de peso acontecendo? Tem a Libertadores da América. Eu quero falar, mas eu não quero falar. Porque eu acho que na Libertadores todo mundo concorda, ganha o time mais forte, né? Literalmente. E é difícil, cara. É difícil, mas o meu time tem o Lucão, o que é o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, cara? Sério. Botar o Lucão pra bater pênalti e rolar. É sério, eu não consigo imaginar aonde isso podia ser mais vergonhoso. Depois de ter tomado de 2-0 do Corinthians, com aquele lance excepcional do Lucão. Que é um gênio do futebol brasileiro, né? Um gênio, eu nunca critiquei. Um maravilha, um craque. Cara, o Lucão, ele é um cara que desde que ele entrou pro São Paulo, ele só faz merda em todo jogo, até hoje. Acho que o Lucão nunca trouxe alegria, né, cara? Nunca, cara. O Lucão nunca fez, tipo, o Breno entrou uma vez e fez um gol, né, mano? Tipo, acho que sim, é verdade, fez. Fez um gol. Na verdade, o Breno não tá jogando mal, fazendo as merdas do Lucão, né, quando o Breno joga. Sim. Não, o cara pode até estar jogando mal, só de não fazer aquele passe, mano, você já esquece qualquer coisa também. Cara, eu já falei, eu tô gostando de uns caras tipo o Bruno, só porque eles não são o Lucão. É sério, cara. Tipo, não dá, cara. Tipo, o cara é muito ruim, velho. O cara é muito... É sério, desculpa, ô Balsa. Sério. É sério que você tá... Sério, ninguém, nenhum técnico olha pra isso e fala, não dá. Não dá, joga qualquer... Cadê o moleque aí da Copinha São Paulo? Moleque, cadê o Tormena? Bota esse porra pra jogar aí, foda-se. Foda-se, bota o Allan Kardec na zaga, mas não deixa o Lucão, tá ligado? Puta merda, cara. Nossa, olha isso, eu tô vendo a Wikipédia do Lucão, cara. Começou a ser criticado pela torcida após sequências de erros técnicos, falhas e más atuações. No dia 14 de fevereiro de 2016, em um clássico contra o Corinthians, o zagueiro comete uma falha e acaba gerando o primeiro gol do adversário. Mesmo após a falha, mostrou estabilidade, mostrando que se não abateu com o erro. Tá bom. O cara quase dá entrevista chorando e fala que se não abateu com o erro, cara. Tinha que ser um Lucas, né? Cara, ele é um bosta. Cara, ele é um bosta e, sei lá. Sabe, outro cara que me incomoda muito é o Gans, cara. Que ele consegue ser chato pra caralho, velho. É, assim... Ele acha que ele joga... Eu acho que o Ganso, cara, ele tá com um caso de... Digamos que um caso de Balotelli, tá ligado? Tipo, eu acho, talvez... Eu começo a duvidar de que o Ganso um dia jogou alguma coisa, tá ligado? Sim, sim. Tá entendendo? Tipo, sim. Assim, um dia ele poderia... Ele seria o maior craque do futebol brasileiro. Eu tô começando a duvidar disso, tá entendendo? Então, cara, eu tô entendendo perfeitamente o que você tá dizendo. Tipo assim, eu tô pensando no Lucão e, tipo assim, e no Ganso. O Lucão não sai da minha cabeça, cara, porque é um lixo. Mas eu tô pensando no cara e falando assim, cara, esse maluco, eu não sei qual que é a dele, velho. Porque aí o Carlos vem pra mim, sério, o Carlos vem e fala assim, não, mas eu olhei os números de passes certos do Ganso e sei lá o quê, e são números excelentes. Eu falei, ei, o cara nunca faz nada que presta pro jogo. Oh, passes certos, oh, sei lá o quê. E quando é que ele faz uma assistência, tá ligado? Quando é que ele faz um gol? Cara, o cara me vem. Cara, jogo importante. O cara precisa decidir. Cruzamento na área. Ele livre sozinho. O cara não consegue acertar a porra do gol vazio, mano. Pô, vai se fuder, velho. Vai tomando com aquele lance, cara. Aquele lance tá cravado na minha cabeça, tá ligado? Porra, o gol tá ali. O gol tá lá. E ele vai lá e erra sozinho, na frente do gol, mano. Tu, cara, mas tipo, é aquela parada, tá ligado? O cara, ele... Eu começo a duvidar de que ele não foi só uma fase muito boa no Santos, ou se ele realmente foi esse jogador foda, tá ligado? Eu não sei se é falta de vontade, porque eu começo a duvidar que é falta de vontade, tá ligado? Porque o cara já tá 4 anos no São Paulo, teve jogos bons, teve jogos bons, sim. 4, mas, um pra cada ano. É, tipo, mas teve, sabe, 2014 ele teve uma sequência boa, teve, mas cara, foram jogos assim, tipo, foram tipo uma sequência de 8 jogos, uma sequência de 10 jogos no máximo, tá ligado? E depois fica nessa coisa, joga 3 jogos mal e joga um jogo bom. E eu começo a duvidar que realmente ele foi um grande jogador e que ele pode ainda se tornar, pô, 26 anos já, né? Não, 26 anos. Não dá. E ele pode se tornar um grande jogador, porque eu começo a pensar se ele realmente já foi bom, cara, se ele realmente foi muito bom. Porque, cara, será que ele não se empenha tanto? Porque não é possível que ele não se empenhe tanto, tá ligado? O cara treina todo dia, não é possível que todo jogo ele não faça nada, tá ligado? Cara, e sabe o que é pior? O cara, ele é, sei lá, eu acho que, eu não sei se é esse salto alto dele, que ele acha que ele é bom demais, tá ligado? Que ele eu não sei se ele tem essa mágoa de que o Neymar teve uma oportunidade, os dois estavam brilhando... E ele teve uma contusão que tirou ele disso, e aí ele nunca mais voltou, e aí ele tem essa mágoa, porque os caras, tipo, o Neymar e o Lucas foram pra fora, tá ligado? E estão hoje em times grandes, e ele ficou pra trás, tá ligado? Eu não sei se ele tem essa mágoa que ele não consegue passar por cima dela, tá ligado? E aí ele fica sendo babaco o tempo inteiro, tá ligado? Tipo assim... Porra, o técnico substitui, ele ficou fazendo caretinha. É, você tá jogando mal, velho. Vai tomando seu cu, velho. Porra, para de ser idiota. E o cara não consegue, cara. Eu não sei qual que é o problema dele. Porque você vê, a gente falou nesse podcast do Lucas. Ah, o Lucas erra, o Lucas tem problema. Mas, porra, ele joga em alto nível. Não importa, tipo assim, ah, tem problema. Ah, tem seu problema. Mas joga em alto nível. Joga em time grande, foda, e joga em alto nível. Se jogasse no São Paulo de novo, ia destruir, né? Que nem destruiu quando jogou no São Paulo, né? O Ganso não. O Ganso não dá, não dá. Tipo assim, eu não vejo o Ganso indo pra um time grande sendo alguma coisa, tá ligado? Desculpa, hoje, o que eu vejo é um cara que é displicente, que não quer jogar, que tem, ele tem habilidade, tem lances bons, mas que ele nunca é decisivo, tá ligado? Nunca, ele nunca é decisivo. Quando você precisa do Ganso, ele nunca tá sendo decisivo, tá ligado? O que faz... Que é estranho, porque eu lembro do Ganso quando ele começou, que teve aquele negócio, o Neymar não tava jogando, tava só ele bateu no peito e falou, eu fico aqui e ganhava o jogo, tá ligado? É que ele falou, eu não sei, eu não lembro. Isso realmente aconteceu? Que eu me lembro desses jogos. E não sei, cara. É foda, cara. O cara que destruiu a carreira, né, mano? Sim. Difícil, cara. É difícil, cara. Muito, muito mesmo. Mais difícil pra situação de São Paulo, né? Sim, a situação do Palmeiras também. O Palmeiras começou mal. Não, assim... O Palmeiras, cara, ele tá... Se você tirar o jogo da final do... O segundo jogo da final da Copa do Brasil, o Palmeiras tá 6 meses sem fazer um bom jogo. Concordo, finalmente. Tá porque horrível, cara. O Palmeiras joga muito mal, cara. O Palmeiras empatou com o River Plate, né? Mas é o River Plate, sei lá, do Bolívia, não sei. Mas é o River Plate lá, do Montevideo, né, mano? A River Plate do Paraguai, o River Plate zoado, né, mano? Sim. Tipo assim, empatou em dois, mas ele jogou fora de casa, não foi, Palmeiras? Foi, jogou fora de casa. São Paulo que jogou em casa. É, conseguiu perder. Que maravilha. Ah, cara, mas o outro time era mais forte. Não, mas olha só, o Grêmio tá perdendo também, de 2-0. Olha que coisa linda. Né, por Toluca. Não é maravilhoso? Toluca que teve um cara expulso no final do jogo. Foi final do jogo. O Corinthians foi o único que ganhou. Cara, o Corinthians vai. É sério, o Corinthians vai ter o time desmontado e ele ainda vai ser melhor que os outros, cara. Vou ficar indignado. Mas o Atlético Mineiro ganhou também. Atlético Mineiro ganhou de 2-1. Fora de casa. Não, cara. Mas tipo, melhor que São Paulo e Palmeiras, acho que a gente mesmo desmontado, a gente já sabia que seria, velho. É ia mesmo. A zaga é melhor que a de São Paulo, né, mano? O Grêmio a gente tem que ver. Se isso é um tropeço, sei lá, tá fora de casa. Puta, mas teve um jogo aí do Grêmio. O Lozecano não tá aqui. Mas eu tinha visto um outro jogo do Grêmio que foi horrível, cara. Ah, mas o Grêmio joga horrível. Esse é o estilo do Grêmio. Não, não, mas foi horrível assim. Não horrível do Grêmio que ganha, mas o horrível que perde. Esse comentário fez muito sentido. Você entendeu, isso existe no futebol. O horrível que ganha e o horrível que perde. É aquele time que... Cara, o Corinthians teve um time campeão assim, cara. Feio pra caralho, ganhava. Vocês lembram desse time, porra? Isso existe. Mas assim, até o momento... Aí foram todos os brasileiros já jogaram, não foi? Sim. Todos os brasileiros já jogaram. Até o momento, então, a gente tem o seguinte: Atlético Mineiro e Corinthians. Exato. Que provavelmente vai se manter isso, né? Eu tô do... Cara, depois desse jogo, eu tô vendo assim, perde mais um clássico, o Balsa vai embora do São Paulo. O Palmeiras, eu sei lá pra onde vai. O Grêmio tem que ver se ele vai continuar feio perdendo. Ou seja, que vai ficar... ser o feio que ganha. Ou ele vai se tornar o feio que ganha. Né, mano? E é isso aí, cara. Vamos ver. Esse ano tem Boca Juniors de novo, né, mano? Boca Juniors com Tevez. Vamos lembrar, hein? Não, a Libertadores já é deles. Eu... A gente só vai ver onde os brasileiros vão cair, mano. Porra. Cara, porque o Boca Juniors agora... Vocês viram que o Tevez recebeu uma proposta da China, né? Não, não tinha visto não. 100 milhões. Caralho, 100 milhões? Seria a contratação mais cara do mundo, acho que é 100 milhões de euros, seja lá o que for. Caralho, 100 milhões de euros pelo Tevez? Uma coisa assim, aí o Tevez falou, não. Caguei. Porra, não, mas também se ele fosse, vai tomar no cu. Largar a Juventus pelo Boca e depois largar pra China, né, mano? É, cara, vai tomar no cu, cara. Não, mas eu aceitei, assim, com tranquilidade, porque ele falou, porra, meu time, pá, caralho... Boca Juniors, torço Boca Juniors, amo Boca Juniors. Aí, porra, dá alguns meses, tiver uma proposta da China, o cara vai tomar no cu também. Não, mas ele falou... Não, ele falou isso, cara. O Tevez, ele é um jogador true. Ele é um jogador de verdade, tá ligado? Ele falou, não, eu amo Boca Juniors, quer saber que se foda essa merda, eu não vou ganhar bola de ouro que o caralho, eu vou pro Boca, mano. né? A maior justiça do futebol mundial é essa bola de ouro do Tevez que foi embora. Mas tudo bem, né? É, Libertadores, quais são as expectativas agora para Libertadores? Hein? Ah, cara, eu não sei, cara. De verdade. Começou mal pra caralho. Começou mal pra caralho. Começou mal pra porra, mano. Pros brasileiros. Expectativa pra Libertadores. Só para eliminar na primeira fase. Cara, eu não quero falar disso. Vai ser, mano. Cara, porque sabe qual que é o problema? Quando a gente começa a falar, a gente fala, não, os brasileiros são muito melhores. Começa a duvidar também, né, cara? Igual o Ganso, né? Você começa a duvidar se os brasileiros são melhores. Mas aí não, você vai ver. São melhores. Não, são! Puta que pariu, mano. São pode ter 80% de posse de bola. Vai tomar no cu, mano. O time do Strongest é uma merda. Mas... Então, só que tem um problema, mano. O brasileiro é muito arregão, velho. É muito arregão, caralho. Isso pode. Cara, eu não sei. A Libertadores é isso, cara. Porra, mano. Os times brasileiros são melhores. Eles são, não são um pouco melhores, são muito melhores. Caralho, mano, aí você vai ver lá o Palmeiras do River Plate, tipo, grupo merda que eles estão jogando. Estão jogando um puta grupo merda e o Palmeiras não conseguiu ganhar, velho. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, mano. O Zé Roberto é melhor que o time inteiro dessa porra desse River Plate. Caralho. Vai se fuder, mano. Mas é verdade, cara, o brasileiro é muito arregão mesmo. Caralho, qual que é o nosso problema, velho? Sério mesmo? Qual que é o nosso problema, velho? Eu não sei, cara. Eu não sei. O time do Palmeiras nem tá ruim. O time do Palmeiras tá bom. Porra, agora tem o Eric, tá ligado? Arouca, Jean, Dudu, Zé Roberto, tá ligado? Porra, o time do Palmeiras tá bom. Vai se fuder, cara. Que ódio, mano. Vai tomar no cu e ainda vai tomar pau do Mirassol essa porra. Eu tô bravo, mas sou palmeirense, mano. Cara, é isso mesmo, cara. Brasileiro é assim, velho. Da Libertadores, você, tipo, você vê o time do River Plate, o time do São Lourenço, foram os últimos que ganharam aí. Não era um time bom, não eram dois times bons, pá, caralho. São times ruins. Mas era um time que brigava, velho. A bola ficava na frente de dois jogadores, o cara ia com a trava na cara do outro, mano. Brasileiro não é assim, velho. Brasileiro encostou nele, o cara pula e sai rolando, mano. Caralho, mano. Brasileiro tira o pé, cara. Na Libertadores você não pode tirar o pé. Tanto que, tipo, eu lembro de campanhas da Libertadores que era time que era sangue nos olhos. Sei lá, o Fluminense foi na Libertadores lá na final. Tinha um time bom, mas também um time que brigava, velho. Time que caiu na porrada duas vezes nos mata-matas do Libertadores. Porra. Foi verdade, duas vezes. Eu lembro desse time do Fluminense. Caralho. É, e o Thiago Neves fez 3 gols numa final, né, cara? Exato, mano. E depois perdeu um pênalti. A vida é isso, mano. A vida é isso, cara. A Libertadores é isso, mano. Cara, é que a gente não tá mais. É brigar, perder pênalti, é isso aí. A gente não. Mano, eu vi o vídeo agora, eu tava vendo lá o Chilavert dando cusparada no Roberto Carlos. Mano, a Libertadores é aquele jogo do São Paulo da voadora do Luiz Fabiano. Eu prefiro. E aquele é sul-americana, viu, mano? Bateu pênalti. Sul-americana, mano. Ah, na verdade, futebol americano, o sul-americano inteiro é isso, mano. Eu prefiro ajudar na briga do que bater o pênalti. Mas é isso, mano. Caralho. É que a gente não tá mais na época onde os times brasileiros são literalmente superiores aos outros. Aí nem precisa brigar, tá ligado? Não, superiores aos outros até na porrada, mano. Que aquela voadora, por mais não, que antigamente, não porrada, foi muito bonita. Antigamente, os brasileiros aí, né, mano? Vamos lembrar os caras aí, né? Júlio Baiano. Né? Então a gente lembrar, né? Mas... O que precisa, cara, é o Júnior Baiano se tornar técnico. Técnico do São Paulo, Júnior Baiano, cara. Aí ele chega no Lucão, não é assim que você é zagueiro. Você deita, dá um carrinho, quebra uma perna. É assim. Porra, mas o juiz vai me dar vermelho. Foda-se, você já eliminou um. Jogador caiu no chão. Não tá fraturado, pisa. Pisa. Assim não joga mais. Mas eu vou ser expulso aí, o cara também não vai jogar. Verdade. Já que a gente tá falando desse assunto, o que, que vocês acham da gente ir pra arte da violência? Bora. Bora? Então vamos embora. E You need to die. You must die. Ah, eu falei com o Valente esses dias. Eu me senti um fã. You need to die. Me senti um fã, cara. Me senti um fã, cara. You need to die, you must die. You need to die, you must die. Eu gosto da entonação. You must die. Tem os trovões. Os trovões são maneiros, né, cara? Eu fico impressionado. Crive, que momento que é esse? Momento mágico e maravilhoso. Correto? Não tá correto. Ô, Eero Marx, que momento que é esse? Momento mágico e que faz sangrar. O Eero Marx tá entendendo. Ah, é verdade, arte da violência. Hoje nem me toquei, mano. Foi mal. Puta merda, hein, Crive? Nem me toquei. Que maravilha você, hein? Bem, então estamos em mais uma arte da violência. Esse momento em que você que é fã ouvinte do programa, você pode se comunicar com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail. Coisas que vocês deveriam estar fazendo. Tá? Porque vocês não estão fazendo. O que me deixa muito triste. Inclusive, eu gostaria de uma coisa. Que o Fernando voltasse a mandar comentários sobre o Manchester United. É isso que a gente precisa. A gente precisa, mas ele fica curtindo lá seus tweets, mano. Que eu reparei nisso aí. Que teve uma vez que eu não sei se eu retuitei você ou você me retuitou. E apareceu lá, Fernando Lopes curtiu seu tweet. Acho que ele desistiu, né, do Manchester United. Todo mundo desistiu. Todo mundo. DP vai desistir também, né? E do futebol. Não, eu acho que o Manchester United vai desistir do DP, viu? Mais fácil. Cara, eles já desistiram. Porque o cara não joga já faz um tempo, cara. De tão bem que o cara tá. O maluco que tinha feito um gol e custou 90 milhões valeu mais a pena que o cara que realmente tinha alguma coisa que tinha jogado, tá ligado? Foi surpreendente essa daí. Foi uma reviravolta no mundo. Tá? Mas é isso, manda seus e-mails, manda seu comentário, todos os nossos links estão na descrição, no @prorrogadeluxe, no nosso Twitter, nosso e-mail prorrogacast@gmail.com ou no site do prorrogacaldeluxe.com. Então entre em contato com a gente, converse com a gente. Estamos aqui na Arte da Violência. Eu faço questão aqui de começar com um lance um tanto quanto interessante de Bozíngua. Quem não conhece Bozíngua, né? Batia, hein? Batia. Bozíngua. O Bozíngua jogava com o Chelsea, aquele Chelsea que foi campeão da Champions, mano. Ele jogava no Chelsea. Exato. E esse é um lance no clássico contra o Liverpool. E aí tem um lance de disputa de bola no escanteio. E sabe quando o jogador, ele segura a bola no escanteio porque o outro cara tocou antes e ele vai deixar a bola sair? Sim. E aí tem o cara disputando contra, eu não lembro quem que é do Chelsea. Aí o Bozíngua vem, que ele vê que o cara tá segurando, fazendo a proteção, ele vem, enfia o pé nas costas do maluco e empurra ele pro chão. Caralho. Na bandeirinha de escanteio, cara. É um get down maravilhoso, cara. Eu adorei. Bozíngua, parabéns. É assim que você deve estar jogando de futebol. Agora, qual o seu lance, Fábio? Fábio, vamos lá. Meu lance é um lance de um futebol que eu não sei de onde é que é, não sei de que país que é, mas é um vídeo do canal do Esporte Interativo no YouTube. É campeonato português, na verdade, né? E acabei de ver aqui na descrição do vídeo. Simplesmente o cara dá um puta lançamento pra frente e um cara em posição limpa sai na cara do gol, só que ele sai muito antes, tá ligado? Ele sai muito antes da área e o goleiro vai pra cima dele de muito longe, tá ligado? E quando ele começa a matar a bola, ele começa a ajeitar a bola pra sair na cara do gol, o goleiro vem com tudo, se aproxima dele e dá simplesmente uma voadora na cara dele. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso. O lance é goleiro Kung Fu da voadora no peito de atacante. Caralho. Que gênio. E logo ele é expulso, né? Ou não, né? E quando ele é expulso, ele coloca a mão no peito, assim, sabe? Fala, eu? Como assim? Eu? O que eu fiz? ele mostra o dedo também pro gente falando, é a primeira falta minha no jogo. Não precisava de muita. Eu acho muito engraçado esses malucos que fazem essas faltas agressivas e eles vão indignados pro árbitro. Eu? O que, que eu fiz? Eu só dei uma voadora na cara dele. O goleiro se chama Nuno Claro, é o nome dele. Claro! Claro! Verdade. É, Eru, qual que é o seu lance? Eu ia mandar outro, só que como eu lembrei dessa briga feia, que até tá no título do vídeo, então eu vou mandar essa mesmo, briga feia no jogo Fluminense e Cerro Portenho, o galera caindo na porrada, tem gravata, tem o Fred pedindo paz, tem gente voando, tem uma pá de coisa. Esse o vídeo Fred é pedindo uma paz. É sul-americana, mano, isso não é Libertadores. É, caralho, cara. É sul-americana, porque o... A Sul-Americana anda mais hardcore do que a Libertadores, então, caralho. A Sul-Americana tá hardcore, você não esqueceu do jogo Tigres e São Paulo, mano? Não terminou o jogo. Não terminou o jogo, cara. São Paulo foi campeão sem jogar o jogo inteiro, cara. O Luquita saiu sangrando. Não, o Luquita saiu sangrando, ele pegou o sangue e colocou na cara do maluco. Aquilo foi muito da hora, mano. Aquilo foi legal pra caralho, velho. Sério, eu gosto muito do futebol europeu, mas, cara, sério, precisava ter mais disso lá, cara, sei lá. Ah, o já europeu caindo na porrada, pá, a galera, em vez de bater palminha, a galera invadindo o estádio. Pô, cara, jaz o tempo do italianão sinistro, cara. Jaz o tempo do Estrela Vermelha, né? Até hoje deve fazer isso lá na Sérvia. Deve mesmo, até, mas tá aí, o Estrela Vermelha tá vivo aí, fez contratação, né? É. Como é que é o nome do cara lá, mano? Jogando em São Paulo? Edson Silva. Nossa, Edson Silva. Demais, cara. Mano, eu quero ver um clássico dele jogando contra o Partizan, velho. Vai ser mas não. Ele é melhor que o Lucão, viu? O Edson Silva é melhor que o Lucão. É melhor que o Lucão. O Edson Silva é melhor que o Lucão. É ruim pra caralho, mas melhor que o Lucão. Entendeu? Mas é isso, então. Então nós temos brigas, nós temos chegando pra baixo e voadora na cara. Que é essa arte da violência, esse momento delicado, né? De muita alegria e paz. E vamos para o bolão, que o bolão começou. Então vamos pro bolão? Craven, a regra não tá 100% ainda, né? Não, não tá. Mas... tem uma série de cláusulas, assim, que... Exato. É, quanto à contagem do bolão, quanto às definições e tudo mais, a gente vai deixando pra depois. Mas até o momento, já que começou a temporada já, a gente já vai fazendo as apostas. O método de apostas já está definido? Método de apostas já. Como foi funcionar o método de apostas, então? O método de apostas é o seguinte. É, o host do Prorrogação, que no caso é você... Certo. Ele escolhe jogos na rodada que tenham um apelo para quem está participando, certo? E para o público também. Então, normalmente, clássicos, jogos importantes, finais, esse tipo de coisa. Com algumas exceções, que são jogos da zoeira. Jogos da zoeira são jogos que diversos campeonatos aí pelo mundo, mais ligas periféricas, em que, no caso, você vão ter jogos mais malucos, assim, com resultados que a gente nunca vai saber qual que vai ser. Tex Wally, não, Tex Wally é tranquilo perto de Baraka, né? já é Baraka, né, mano? Esse é o método de escolher jogos. Agora, o número de jogos, normalmente é assim, o número de jogos por prorrogação, tá escrito aqui nas regras, que o número de jogos por bolão, ele é definido pelo o número de jogadores que vão participar do bolão, nesse caso, temos três jogadores, mais um, certo? Certo. Mais um jogo, seria um jogo especial. Em casos extremos, tá aqui a decisão de Minerva pro host do Prorrogação, se existirem na mesma rodada jogos muito interessantes, pode ser que se inclua mais um jogo ali, pra completar, entendeu? Por exemplo, se hoje tiver, se essa rodada dessa semana, pro próximo, tivesse um jogo muito interessante, em vez de 4, que seria o ideal, seria 5, entendeu? Mas isso mas só poderia acrescentar um jogo, isso seria voto de Minerva do Rosso, entendeu? Ele que decidiria isso. Certo. Faz sentido. Assim, é mais ou menos como acontecia, só que agora, certo. Sim. Oficializado. Eu acho bonito que até tem palavras como ligas periféricas, tipo. Que bonito, cara, que bonito. Ou as ligas do fim do mundo, ou as ligas bosta, ligas periféricas, caralho. Umas ligas bosta. Eu gosto do truco de como o Euro Marx ele não tem o filtro, umas ligas bosta. Né, cara? Que ninguém liga. O Pax Wall ainda tá tranquilo. O Pax Wall ainda tá tranquilo, mano. A gente já apostou em jogo no campeonato coreano, velho. Cara, teve o jogo do Goza, seja lá o que for, né, mano? Esse jogo nada a ver. Bem, já que a próxima semana nós temos o final da rodada da Champions League, ficou fácil, né? Basicamente, temos exatamente 4 jogos, que são os 4 jogos da Champions League. Né? Então, simples. Todos estão facilitando a vida do host, né? Apesar de que tem Manchester e Arsenal, não tem? Manchester e Arsenal? Tem Manchester e Arsenal. Tem Manchester. Sim, verdade, tem. Tem Manchester e Arsenal. Manchester e Arsenal. Mas não Manchester... vale nada, né? É Manchester e Arsenal, o Dinamo de Kiev e Manchester City. Não, eu acho o PSV Atlético Madrid menos importante do que Dinamo de Kiev e Manchester City. Ah, não, eu acho que vai ser pegado o jogo, né? Porque o PSG é um time que bate também. Não acho que não vai ser um jogo bom, mas sei lá, acho mais legal apostar que o Dinamo de Kiev vai ganhando o Manchester City. Porque vai também. A gente vai apostar de qualquer jeito. Então temos lá, no dia 23 de fevereiro, Arsenal e Barcelona. 0-0. Lembrando que é no Emirates. Eu digo uma coisa, é impossível o Barcelona não fazer um gol no jogo, cara. É impossível, cara. Não, cara, eu quero que seja 0-0 pra ir todo mundo zerado e no outro jogo o Douglas fazer o gol da vitória. Cara, eu sonhei com isso, né? Eu falei lá no grupo do... Falei lá no grupo de prorrogação. Então vai ser 3-1 Arsenal, como eu disse, um gol de cabeça do Koscielny e 3 do Giroud. E com o gol do Barcelona eu não sonhei. Eu sonhei com... Sei que o gol do Arsenal. É isso, cara. Vai ser isso aí. Isso aí. Pra mim vai ser 2-2. Jogo pegado. Um gol do Ramsey, matando mais uma pessoa. Outro gol do Bellerin. Bellerin que tá jogando muito bem, viu, Cleber? Sim. E tá melhorando. Está melhorando consideravelmente. Está se tornando um excelente lateral. Falar pra você, Estranho é um excelente lateral. Próximo jogo, Juventus e Bayern de Munique. Lembrando que é na casa da Ju. Putz, pensar. Eu acho que a Juventus vai ganhar de 2-1. Eu vou apostar 2-0 Juventus, gols de Quadrado e Morata. Eu acho que vai ser 1-0 Juventus e vão segurar o Bayern. Cara, eu acho que assim, em casa a Juventus segura o Bayern. Eu não sei quando vai ser depois na Alemanha, se o Bayern vai fazer 7, vai fazer 8, não sei. Mas esse primeiro jogo dá pra acreditar. Não, 7 na Juventus é impossível. 7 na Juventus é impossível. Não, eu acho muito. Contra a Juventus, eu acho muito impossível fazer 3-4, tá ligado? Mas tudo bem. Dinamo de Kiev e Manchester City. Cara, 2-1, Dinamo de Kiev. E o pessoal lá do City vai voltar, tipo, envergonhado, com a mão no rosto, escondendo o rosto da polícia, esse tipo de coisa. Ah, vai ser 2-0 Manchester City. Puta, vai ser... Puta, em Kiev, cara. Em Kiev. Lá deve estar nevando pouco. Pra mim vai ser 1-0 Dinamo, gol do Yarmolenko. Você vê aí que eu tô sabendo bem dos jogadores do Dinamo de Kiev, hein? E agora temos jogo final, PSV e Atlético de Madrid. Putz, pensar. Lá na casa do PSV vai ser 1x0 Atlético de... Não, vai ser 1x1. Sempre, nunca ganha o Atlético de Madrid. Fora de casa, assim é difícil. No Philips Stadium. Eu acho... vou de 1x1 também nesse jogo, cara. Putz, pra mim vai ser... Puta, que jogo difícil da porra. Sei lá, pra mim vai ser 2x1 Atlético de Madrid. Vai ser sofrido, viu? Mas sofrido, é tipo assim, tá 1x1, 85 minutos, o Atlético de Madrid faz um gol, tá ligado? De cabeça, goldinho. Gol de cabeça. Sempre, né? Claro. Gol de cabeça, certeza. É, então é isso. Essas são as apostas do Bolão dessa semana, tá? Champions League semana que vem. É, então é isso. Vamos embora. Bora só o podcast. Então, o som do Megadeth, a gente encerra esse podcast. Mais um prorrogação maravilhoso. Olha, foi uma ótima ideia acabar com as notícias. Acho que sim. Glória do Senhor, amém, Jesus. Viu? Acho que foi uma ótima ideia acabar com as notícias nesse podcast. Viu? Porque senão ia ficar um pouquinho grande. Só um não... deu? 2 horas de podcast. Caralho! Estão falando muito. Eu também. Tá? É, então é isso. Tá? Obrigado a todos por mais um podcast. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Nenhuma barata nessa gravação. Obrigado, senhor. Tá? Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau. tô com a camisa do São Paulo hoje. Eu tô com uma do The Strongest. The Strongest. Eles realmente são mais fortes, né? É. É, acho que o time do The Strongest é melhor, cara. Tava falando camisa 10 do The Strongest. Jogou no Sport, jogou no Barueri, depois jogou no Marília e depois voltou pro The Strongest. Camisa 10. Nossa. Vocês viram? Comentaram isso no jogo, você assistiu pela Globo. Caralho, não é possível isso, cara. Melhor, cara. Pra você, mano. Sério, repete isso. Foi no Sport, Barueri, não. Marília e voltou pro Nerd Show. Pelo parabéns. Amor de Deus, repete isso no podcast. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, mano. Caralho, que cara favorável. Vambora, vamos gravar então? Pera aí, rapidão, deixa eu pegar aqui, ó. Pablo Escobar, esse mesmo. O cara chama Pablo Escobar. Só melhora. Não, fica olhando. Começou no Olímpia, daí jogou no Ginásio Jujuy da Argentina, São José da Bolívia, The Strongest, Cerro Porteño, The Strongest, daí começou Ipatinga, Santo André, Mirassol, Ponte Preta, Botafogo de São Paulo e voltou pro The Strongest. Esse é o camisa 10. Esse excelente, mano. Excelente. Daí tem, daí tem o apelido dele, né? Que é Ibrahimovic Narigon. Olha aí, cara. O Wikipedia dele. Caralho. Parabéns. Parabéns, Strongest. Parabéns. Ibrahimovic Narigon. International Superstar Soccer Deluxe.